Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, eu sou do tempo de antes do Blackout. Aqui é o Afonso com dois F's de faca e eu não os perdoo pelo Nerdcast Rick and Morty. Não. A gente pode falar de Blade Runner e você fala só de Rick and Morty. Isso, todas as minhas falas serão... You can shove this Nerdcast way up your ass. Way up there. Aqui é o Tucano e eu nunca vi um milagre. Oh, tem clínicas pra isso, Tucano. Aqui é o Android e graças a Deus eu sou inorgânico, cara. Aqui é o Azaghal. Era uma história que não precisava ser contada. Caraca! Nossa! Beto, meu Deus! Vamos logo para os eventos! Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas anédicas! Vamos, mas antes do jabás, quero comunicar algo legal que aconteceu essa semana, que saiu uma pesquisa do Instituto Ipsos. Olha, é um instituto com mais de 40 anos de idade, internacional, está em vários países, líder em pesquisas e avaliações e coisas caríssimas, né? Caríssimo uma pesquisa deles. Mas eles fizeram uma pesquisa sobre fama e influência no Brasil. São pesquisas bem completas. E eles divulgaram na internet um ranking dos 5 mais famosos e 5 mais influentes, tanto no mainstream, no offline, vamos dizer assim, quanto no digital. E o Jovem Nerd está no top 5. Olha aí! Dos mais influentes da internet brasileira, Jovem. Olha aí! Olha, estamos ao lado de Iderê Tenório, que ficou em primeiro lugar. Muito merecido. O Whindersson Nunes, entre outros. Muito bem, cara. Olha só que bonito. Então, vocês que gostam de acompanhar as coisas que acontecem, a progressão do Jovem Nerd, mais uma conquista, né? De um instituto de pesquisa. É, foi do caralho isso. Muito maneiro. Que legal, né, cara? Foda. Muito maneiro. Agora cospe jabá. Joga a tua influência. Sim, Azaghal, nós vamos falar do Pelando. Olha só. Você já entrou no pelando.com.br hoje? Pra quem não sabe, a gente sempre fala deles aqui. É uma rede social onde as pessoas enviam promoções que estão rolando no mercado e as outras avaliam se elas são boas ou não. Se for ruim, ela vai esfriando. Se for boa, ela vai esquentando até ficar pelando. Olha só. E presta atenção que eles têm um aplicativo gratuito para iOS ou Android, que você baixa e não só você confere o que está rolando diariamente lá, como você pode criar o seu alerta de desejos. Que vamos dizer que você queira comprar aquela camiseta Nerd Store espetacular. Aí você vai lá no menuzinho, vai no alerta de desejos, bota o nome do produto que você quiser, por exemplo, a camiseta Nerd Store da Cozinha de Jack, por exemplo, ou um action figure que você quer, o que você quiser, você que vai colocar a tag, né? E aí o que acontece? Quando tiver uma promoção com esse nome que você colocou na tag do alerta de desejos, você vai receber uma notificação, rapaz. Você nem precisa ir lá todo dia pra ir ficar procurando na lista pra ver se acha o que você quer. Você já marca o que você quer. E olha só, você também pode escolher a temperatura da promoção. Se você quer que... Ah, não, eu não quero saber de uma promoção normal. Eu quero saber de uma promoção que esteja quente. Deste meu grande desejo. Então, quando ela chegar, é a temperatura que você setou lá no alerta de desejos, aí sim você recebe a notificação. Cara, muito fácil de usar, prático e, cara, sério, tem muita promoção toda hora, é impossível acompanhar tudo assim, de maneira independente. Então, é uma grande ideia do Pelando reunir tudo isso numa comunidade que se ajuda não só cadastrando as promoções, mas como classificando a quentura da promoção. Certo? Então, baixa lá o aplicativo, tem link aqui no post, aproveite, faça o seu alerta de desejos no pelando.com.br. E Azaghal, como era a tecnologia na nossa época, aquela época antiga? Que internet tinha MSN, ICQ, internet discada, sei lá, fazia o quê? Nada. Só ligava. Hoje o celular menos faz é ligar. Hoje todo mundo tem tudo na mão, tem na hora que quer. Mesmo assim, as pessoas são muito ansiosas, né? E pra conter a ansiedade da Black Friday, o Magazine Luiza, toda sexta, tem várias ofertas pra não ter que esperar até o dia 24. Essa parada. Então hoje, dia de publicação deste Nerdcast, tem oferta do Magazine Luiza, rapaz. E olha só, o app do Magazine Luiza não gasta internet do celular e tem frete grátis, rapaz. Caraca. Se você ainda não tem, baixa aí o aplicativo do Magazine Luiza. Tem link aqui no post ou então bota no Google Magazine Luiza, tu vai achar fácil, fácil. E siga, óbvio, siga o Magazine Luiza nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem tudo. Link aqui embaixo no post. E se inscreva no canal da Lu no YouTube, como vocês ouviram no último Nerdcast Empreendedor. É um sucesso, cara. Muito maneiro, vale muito a pena. Então, olha, vai preparando a sua Black Friday aí também no Magazine Luiza. Baixa o aplicativo, rapaz! Olha só, Azaghal. Está chegando a Black Friday Nerd Store, rapaz! Aí, jovem, né? Não sei o que as pessoas esperam mais, as promoções ou os nossos vídeos malucos. Olha, a gente tá preparando um negócio espetacular pra você. Não. Não aumenta a expectativa? Não. Então baixa. Joga baixo, pra baixo. Baixa expectativa. Joga. Tá bom. Joga pra baixo. Tá bom. Ó, então pra baixar a expectativa não vai ter mais gordo sentando no povo. Mas olha só. A Black Friday da Nerdstore começa na quarta-feira e vai até a sexta. Isso. São 3 dias de Black Friday. Exato. Vai do dia 22 a 24 de novembro. Isso aí. Tá? Então preste atenção. Começa às 10 horas da manhã de quarta-feira, dia 22 de novembro. Você esteja lá. Vai sair o Nerd Office com um vídeo, com, sabe? Promoções, aquela coisa toda. Mega promoções de Black Friday. Cara, você é bom. Você sabe. Não precisa explicar. Você sabe que é loucura. E a gente tem o pré-cadastro, Azaghal, que é muito importante, que te ajuda a não esquecer. Já vai te mandar um monte de promoções e tal, não sei o que. Você vai lá agora na Nerdstore, tem link aqui embaixo, nerdstore.com.br/Black Friday, e já se cadastra, já faz esse pré-cadastro que você não vai precisar ficar dando F5. Você vai receber as ofertas de primeira mão. Exato, e você vai direto. Exatamente, vai direto. Que acaba rápido. Ah, meu amigo, acaba rápido. Então, Se prepara, porque é muita loucura. Então não se esqueça, clique no link aí no post de cadastro agora, não fique de fora dessa festa das grandes promoções na Black Friday Nerd Store! Nossa, festa das grandes promoções, caralho, quem escreveu isso? Foi o marketing. Puta merda. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e 25 lágrimas sob a chuva. Azaghal, tem uma coisa importante pra gente falar também, porque uma data importante se aproxima. Verdade. O que que é, Fernandinho? Vamos trazer o Molinda pra falar. Tá chegando. Ansiedade batendo ali no, na estratosfera. Olha só, é a inauguração do Seven Kings! Thanks, rapaz. Burger and Beer. Olha aí, finalmente, grande promessa. Já é sucesso, amigo. Fez fila no Food Truck Park de 600 pessoas. Caraca! 600 pessoas, só. Não tava esperando por isso. Olha só, caraca, muito bom. Com aquele que fez o melhor hambúrguer do Brasil, rapaz! Bem, fale aí, é em Santos, né? Pra quem não sabe, Santos, São Paulo. Isso, em Santos, no bairro do Boqueirão, na rua Lobo Viana 22. E aí a gente vai abrir na hora do almoço, das 11h30 às 12h30, e depois na hora do jantar, das 6h30 até as 10 horas da noite. Isso de segunda a quarta, né? Quinta-feira vai até meia-noite, sexta-feira também vai até meia-noite. Olha aí. Sábado é o dia inteiro. Isso a partir do dia 27 de novembro de 2017. 27 de novembro, e... exatamente. É o dia que inaugura Seven Kings. Olha Burger and Beer. Olha, rapaz, meu que Deus, orgulho, que orgulho. Que emoção. E a gente vai lá provar o Camembert, né? Na pré-inauguração. Tem vários, né? Tem o Camembert, mas tem vários outros. Não é só o Camembert. E, né, inclusive, se você for vegetariano, você tem uma opção vegetariana no cardápio. Olha aí, excelente. Berinjela empanada. Muito bom. Estamos com vegetarianos aqui e foram aprovados. Então, Tucano, são 7 reis. Sim. 7 hambúrgueres. Carlos Magno, que é o Camembert. Aham. Já que é francês, né? Olaf, o humilde. Ó. Referência Penzas, Ragnar Lothbrok, excelente. Robert de Bruce, Arthur Pendragon, e tem dois imperadores também entre os sete reis. Olha aí. Que é o Tzok, o Sagrado, porque ele vai Chile, né, é um Chile Burger. Uhum. E o Jimmu, que é o imperador, o primeiro imperador japonês, porque esse vai, é o White Dragon Shimeji Burger, pra quem conhece do canal. Muito bom. Aquele, nossa, que vai mãe. Cebola e shimeji caramelizado no shoyu. Para com isso. Olha só, quem quiser pode seguir a página no Facebook, Instagram. Exatamente, como é que a pessoa encontra? Tem link no post, né? Mas Seven Kings Burger. Mas é 7 numeral ou escrito? Não. É Seven escrito, tudo escrito. Seven Kings Burger. Tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí a galera pode ver a cara dos hambúrgueres, ver o que é, já ficar com água na boca. Para a inauguração, dia 27 de novembro de 2017. Compareça e vá lá comer o seu hambúrguer. O cara que for lá na hamburgueria vai poder pedir um sanduíche e sair com o rei na barriga, né? Eu quero agradecer aos nerds que doam sangue e salvam vidas. Olha aqui o Cenáculo de Maria de Caxias do Sul. Muito obrigado. Tassiane Bernardi de Jesus. Rafael Yudi. Yudi? Olha aí. Brasília Pilots, o time de futebol americano feminino. Muito bom. Uhum. Obrigado, meninos, por doar sangue. Gustavo Kochler. Felipe Laporte. Sabrina Lednick. Rodrigo Rocha Gomes. João Borges Esteves. Juliano Matheus. João William Bergamachi, Danilo Confessor, André Bueno Michele, Caio Gabriel Nunes, Alexandre Malsar, Caio Nicolas, André Jansen e a Faculdade Luterana de Teologia de São Bento do Sul. Muito obrigado, galera! Várias instituições aí, né? É isso aí, é bom quando a galera vai em peso, cara. Legal, muito bom. Legal. E também tem a galera do Scalpo Solidário, que doa cabelos para quem precisa, que a gente tá fazendo tratamento. Ana Luísa Fantin, Camila Veiro, Maria de Fátima Queiroz, Bruna Caípe, Luiz Estocco, Verônica Almeida e Juliane Favre. Olha aí, muito obrigado, galera, por doar seus cabelos também, suas madeixas. E as artes dos fãs, nós temos o Jovem Nerd e Azaghal em 3D, dois links diferentes, do Cássio Felipe, muito bom, já magrinhos, olha aí, cara. Temos Azaghal versus Afonso Solano, embate final por Francisco Batista. Ah, muito bom. E o Alexandre Menezes para presidente da Matrix. O Caio Souza fez uma montagem bem feita aí. O Alexandre Menezes de cavanhaque. Olha só, se vocês verem eu de cavanhaque candidato a algum cargo público, é o Evil Jovem Nerd, não sou eu não. Jonathan Fraceto, 32 anos, biólogo trabalhando como barman em um pub irlandês. Em Londres. Em Londres, Inglaterra, olha aí. Olá, Jovem Nerd Azaghal, este é o meu quarto e-mail. Sobre o Nerdcast 593, expansão para o Oeste, que foi excelente, por sinal, tenho algumas considerações. Quando no começo do programa o Fernando Mãos Bonitas fala que os índios matavam bisões só com arco e flecha, isso não é totalmente verdade. Eles usavam como muita frequência uma tática de estouro da boiada, encurralando uma manada ou parte dela e assustando eles até o penhasco ou ribanceira, caraca, para depois coletar carne, pele e o que mais precisassem dos animais. Os bichos caíam, cara. Caraca, aí lá embaixo 300, aquela 300 espadas. E lá embaixo pegava o que precisava. Caraca, malandro, olha só. É uma boa tática. É, exatamente. Sobre o corte de cabelo moicano, existiam pelo menos 3 tribos as quais podem ser consideradas moicanos, provavelmente por erro de tradução. Os Morrigans, ou Morrigans, que viviam na região que hoje seria Connecticut, se não me engano. Os Marrican, ou Marrican, que viviam em Wisconsin. E os Mohawk, esse sim que, né, a gente atribui esse nome, né, o moicano, Mohawk. Curiosamente, nenhuma dessas tribos usava o dito corte, não. Como assim? Que nos Estados Unidos é conhecido por Mohawk. E aqui nas terras da rainha, Mohican. Mohican. Na Alemanha, o penteado é conhecido como Iroquois. Mas eles, os Iroquois, também não usavam. Pra caraca. Quem adotava o estilo de cabelo que a gente tá falando era os Pawnee. Ainda existe uma quarta alternativa para o nome moicano, que seriam os nativos do México, que se chamavam Mérica, que conhecemos como Aztecas. Caraca, essa realmente... Caiu o meu mundo, Morroque não é Morroque? Pois é, exato, né? Três, e por último, uma pequena canelada, a referência sobre Jerônimo se atirando do avião, gritando eu, citada sendo o filme Top Secret, na verdade é o filme Top Gang 2, A Missão, olha aí. Victor Soares, 23 anos, cineasta, Fortaleza, Ceará. Olha aí. Olá, nerd, veio por meio deste falar, opa. Ih, não, opa. Não. Onde está a quantidade de e-mails que ele já enviou? Azaghal, ditador! Ele não falou mesmo, né? Ele começou, ele simplesmente começou. Até me atrapalhei. Começou como quem não quer nada, no e-mail gigantesco aqui. Não sei se merece, não. Caraca, cara. Você vai fazer o Victor Soares mais uma vez de exemplo? Então, o problema é assim. Se a gente dá a brecha... Ah, começa todo mundo a achar que tem direito. Ah, isso. É o que eu acho, né? Aí é pra todos. Victor, desculpe, cara. Olha só, eu vou ser benevolente hoje porque eu tô de bom humor. Nossa, Azaghal! Mas, olha, não te reconheço, Azaghal. Esse é o novo Azaghal. Comecei a malhar, inclusive. Olha só, o mundo vai acabar. Tô todo doído. Mas isso não é uma regra. Uma exceção. É uma exceção. Tá bom, ok. E se o e-mail for ruim, eu vou cortar. Foi, tá bom. Olá, nerd, venho por meio deste e-mail falar para vocês como o nome do índio guerreiro ficou tão conhecido. O Jerônimo. Óbvio, a carreira militar, entre aspas, do mesmo contra os invasores brancos. Teve muitos momentos altos, mas nenhum deles se compara à história mais famosa do bravo índio, que é o que explica por que tantas pessoas gritam o nome Jerônimo. Oh. De fato, como mencionado no final do Nerdcast, existe uma história de que alguns paraquedistas americanos gritavam o nome Jerônimo ao pular do avião. Isto porque no dia anterior do salto, na Normandia, os soldados assistiram um filme que contava a história da vida do mesmo. E um destes soldados estava com medo de pular. Seu amigo disse para ele fechar os olhos e pensar no filme que eles assistiram no dia anterior e que tudo ficaria bem. Quando veio a hora do soldado pular, ele gritou, Jerônimo! Pois estava pensando no filme. Seus amigos, para acompanhá-lo, fizeram o mesmo, gritando o nome do filme. Caraca. E meio que se tornou a piada interna que acabou ganhando grandes proporções. Mas o nome Jerônimo... ser gritado por pessoas em desespero vem de muito antes desse dia. Em seu tempo, Jerônimo estava em uma das muitas disputas contra os seus inimigos invasores, até que ele chegou a um ponto onde havia um forte muito bem protegido. Ele sabia que se atacasse o forte com seus homens, eles seriam massacrados. Então, o mesmo teve uma ideia de como resolver esse problema. Jerônimo foi sozinho em seu cavalo até a entrada do forte, levando consigo apenas um arco e uma flecha. Aí é lenda. Ao verem o índio sozinho aparecendo em seus portões, os guardas ficaram confusos sobre o que deveriam fazer e chamaram seu capitão. O mesmo apareceu e mandou que abrissem o portão para que ele pudesse falar com o índio cara a cara. Obviamente, o capitão imaginou, abre aspas, esse índio não vai ser maluco de tentar alguma coisa comigo rodeado por 200 soldados armados. Uhum. Fecha aspas. Uhum. Eis que ao abrirem o portão, Jerônimo simplesmente andou um pouco pra frente com arco e flecha na mão e atirou a flecha no meio do peito do capitão. Caraca! Matando o mesmo instantaneamente. Os soldados olharam aquela cena e simplesmente travaram, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Jerônimo então caminhou calmamente de volta a seu cavalo, montou e começou a ir embora a galope. Os homens passaram alguns segundos sem acreditar que o indígena simplesmente fez aquilo. Percebendo que o mesmo estava fugindo, os homens rapidamente montaram em seus cavalos e partiram todos em grande velocidade atrás de Jerônimo. Olha aí. Que cavalgou para dentro de um canyon. E foi lá onde o destino daqueles homens foi selado. Caraca, é uma história fantástica. Eu não acredito, cara. Isso é verdade, mano. Eles teriam largado dentro da porra do índio. Eu acho. Caraca. Ao entrarem no canyon, eles se depararam com Jerônimo. Ele desceu de seu cavalo e simplesmente ficou lá parado, esperando eles que partiram com tudo para cima de Jerônimo. Caraca, era corpo fechado. O que eles não sabiam era que os homens de Jerônimo... Quantas vezes já falou Jerônimo? Estavam na parte de cima do canyon, Jovem Nerd. Higher ground. E fizeram um kill box com os soldados americanos, fazendo voar flechas em cima deles. E dentro de um minuto, todos os homens americanos... Os índios eram americanos também. Todos os soldados, estavam no chão, a maioria mortos, mas alguns ainda vivos, em uma montanha de corpos. Jerônimo, então, escalou a montanha de corpos e levantou seu punho vitorioso, dizendo: "Eu sou Jerônimo, e esta é minha terra." Os homens que ainda estavam vivos gritaram em desespero: "Jerônimo, piedade, Jerônimo!" implorando para terem suas vidas poupadas. E foi assim essa primeira vez que o nome dele foi gritado em desespero por soldados numa situação de merda. É uma boa história, é uma puta história. A história é maneiríssima. Vale! Pode ser uma lenda brasileira chamada Jerônimo? Isso. Jerônimo. Filho de Maria Homem, não era isso, Jerônimo? O quê? O quê? Não, tinha. Tinha, deixa eu ver aqui no Google. Jerônimo, filho de Maria, o quê? Homem. Eu me lembro disso. Caraca, abertura da novela Jerônimo. Jerônimo, filho de Maria Homem. Olha aí! Caraca, 1984. Caraca, Azaghal. Parabéns. Que memória filha da mãe que você tem, cara. Ai, ai, ai. Caraca, que mano. Da novela do SBT ainda por cima, cara. Ai, Tucano invejou essa memória agora. Muita gente pediu esse Nerdcast, a gente... Nossa, isso foi muita gente, foram muitas pessoas repetindo, né? Se repetindo? Mas olha só, o fato é que esse Nerdcast trouxe Harold de volta mais uma vez! O Harold já tá mais aposentado, é isso. Dá baixa na Previdência. Ele é... I try to get out, but they pull me back. Virou bagunça agora, Andrade? Voltou de vez? É, não voltou. Não, ali, não, eu ainda tô de pijama. Calma. Olha só, isso vai ser um podcast interessante porque nós estamos divididos. Sim, temos os bons influencers e os bad influencers. E os medíocres que não sabem se posicionar. Eu vou dizer logo, eu não gostei, não é que eu tenha odiado, né? Eu só não gostei, eu vi a primeira vez na uma pré-estreia, cabine, né, aqui que fizeram em Curitiba, que eu tava muito ansioso por esse filme, e aí eu saí do cinema, sabe, não gostei, aí eu falei, eu vou dar uma segunda chance, que tem filmes que acontece isso. Você vê a segunda vez, né, que você tem uma, pra não ficar com a cisma, sabe, sim, aí eu falei, eu vou de novo, aí eu fui à noite, direitinho, na cabine de manhã, né? Então talvez isso tivesse mudado meu humor, não sei. Sessão Coca-Cola chama. É, foi na sessão Coca-Cola, amigo. Não deu jeito, não. Mas olha, o Afonso gostou muito, o Harold também gostou. O Tucano tá meio no muro. E eu tô mais pro não gostar. Como um bom Tucano, né, velho? Não, mas pera lá, eu gostei e desgostei, tá? Olha, interessante. Now, Android, you're supposed to be the chosen one. E eu gostei de várias coisas, mas assim, o início eu tava muito, caralho, esse filme tá foda então, e tal. Não sei o que. Início, exatamente. É exatamente engana. O início eu achei foda. Aquela cena, nossa, me jogou direto dentro de Blade Runner. Quando ele começa chegando com o carro naquela dormindo, fazenda. Achei, dormindo, o carro o sozinho. Olho, autômato. O olho. E ele chegando naquela plantação de proteína, né? A fazenda de proteína. É, das e aí ele, aquela cena toda que ele entra e tem aquele diálogo com o Bautista. Cara, eu tava, nossa, vai ser foda demais. Eu tô vendo Blade Runner aqui, tá acontecendo, sabe? É. Olha esses móveis velhos, olha essa fotografia, olha essa... Tá tudo perfeito, cara. Sim. E aí depois eu descobri que essa cena em específico, essa cena dele dialogando com o Bautista e capturando ele, era uma cena do Blade Runner original, que não foi filmada. Caraca. Que tava no roteiro, mas que caiu. Se tem um filme que foi cagado pelos produtores, foi Blade Runner, né? Blade Runner 1. Exatamente. O filme tem 12 versões. A versão do da vovó do café, tem a versão E vocês sabem que eu só vi a original, a que passou no cinema na época. Sério? 82, né? A narrada com narração em off? Não, foi isso que passou? Essa foi o que passou no cinema. Tem uma locução em off. É que eu não vi no cinema, eu era pequeno. Foi um dos primeiros filmes que eu vi em videocassete. Sim, já eu era também. Versão. Mas peraí, rapidão. Sim, é narrado sim. É narrado porque eu me lembro da cena final, narrando, falando que a Android não tinha validade. Calma. Tinha um narrador. Isso daí foi riscado. Foi riscado pela versão do diretor, a segunda versão. Nossa, que filme complicado aquele. Na segunda versão, que é a definitiva, vamos dizer assim, o Ridley Scott, ele cortou toda aquela parte bonita, com aquela floresta linda, e os dois voando no hovercraft, sei lá, Spinner, sei lá qual é o nome daquilo. Isso foi cortado. Ou seja, não existe ecossistema, não existe nada verde, é tudo cinza, azulado, muito triste, continua sendo assim. E não temos como saber quanto tempo a Rachel tem. É assim que termina a versão do diretor, e é baseada nessa versão do Ridley Scott que este filme existe, o 2049. Sim, com certeza. Deixa eu entender uma coisa então. Vocês diriam que é um consenso que esteticamente o filme acerta? Sim. É maravilhoso. Tem um consenso aqui, né? Maravilhoso. Não tenho problema com isso. Maravilhoso. É assim, entre aspas, eu não quero desmerecer o trabalho dos caras, mas entre aspas, isso é a parte mais fácil. Se você tiver bons profissionais, não é que, entendeu? Eu não quero desmerecer, mas se você tiver bons profissionais envolvidos e pessoas competentes e dinheiro, você consegue fazer coisas inacreditáveis, como esse filme fez. A parte de visual do filme é impecável. Nossa. É lindo demais. É maravilhoso. E a música, apesar de não ser do Vangelis... É Vangelis? Não é Vangelis. Não é do Vangelis. Ah, cada um pronuncia de um jeito. O Ridley Scott fala Vangelis. Eu sempre falei Vangelis. Porque minha mãe fala Vangelis. Aí eu sempre falei Vangelis. Bom, eu pronuncio Vangelis, mas o... Tem gente que fala Harold, tem gente que fala Harold. Exato. Eu falo Harold. O Harold me ensinou que é Harold. Harold. É, tem que dar uma escarrada. A gente pode chamar, ao invés de Vangelis, Vangelis, ou pode chamar pelo nome... Primeiro nome? É, o nome original, né? Pedro Vangelis. Não. Evangelos. Evangelos, olha. Esse é o nome do cara que pega a mulher. Não, mas ó, gente, eu acho sinceramente que a trilha sonora tava muito alta, sabe? Em alguns momentos tava ensurdecendo. Mas tem que ser isso, Harold. Pelo amor de Deus. Aquela parede de som, Harold, que vem. Eu tô ficando surdo, cara. Tô ficando surdo quando eu vou no cinema. Tem momentos ali que o chão treme. Tá parecendo os integrantes do AC/DC, tá ligado? Pois é. Abaixa o chão, por favor. Fora isso, eu acho que a trilha sonora, já que a gente tá falando disso, eu acho que essa trilha sonora do 2049, sim, presta homenagens a Vangelis. Eu gosto disso, acho bacana. Mas, sinceramente, eu não acho que a trilha sonora desse novo filme tenha a delicadeza que, às vezes, Vangelis consegue explorar. Concordo plenamente. É tudo muito possante. É bacana? É claro que é bacana, não tô dizendo isso. Mas o tempo todo, eu acho um pouco chato, sabe? Não tem a delicadeza, a elegância. Agora eu queria fazer uma pergunta, e eu sei a resposta, mas é: por que não o Vangelis na trilha sonora? Porque ele tá vivo e tá trabalhando. Sim. Pedro. Por que não? Por que ele não estava lá? Eu vi uma entrevista do Vangelis, é um tanto recente, dizendo que ele se sentia escravo do sucesso dele. No sentido de que você faz uma coisa... Do sucesso de Blade Runner, especificamente. Não, ele não falou de Blade Runner. Sim. Ele tem outras coisas fodas também, né? Tem várias coisas. Carruagem de fogo, né? É, exatamente. Muito bom. 1492, que também é foda demais. Ele dizia que ele fez sucesso por um determinado momento dele, e aí as pessoas querem isso de novo, de novo, de novo. E ele, como artista, não é isso que ele quer como artista, entendeu? Cara, ó, eu vou te falar que então que ele tomou a decisão certa, ao contrário do Harrison Ford. Que tristeza, vocês? Não. Que deve ter falado, que devia ter pensado nisso. Puta merda. Então, quando eu tive o grande privilégio de entrevistar o Denis Villeneuve... Olha aí. Olha a carteirada. Sim, esse é o nome. Eu tava muito preocupado com a música, porque ele não tinha visto nenhuma entrevista ele falar sobre a música. Aí eu perguntei, olha, o Vangelis não tá no filme e tal, né, mas... This interview is over. I am leaving. Esse é o seu sotaque francês? É, foi mal. Eu não. Ele é canadense, inclusive. Mas fala francês no ele Canadá. Fala francês, sabe, exato, né? Eu tava trabalhando com pouco. Me dá um espaço aí. Mas aí a resposta que ele me deu foi o que a gente viu no filme. Ele falou assim, não, a música é muito importante pra mim e manter a identidade original é muito importante pra mim. A gente realmente viu isso, a música manter a identidade e tal. Mas ele não mencionou nada do Vangelis. Assim, é um mistério, né? Por que ele não tá? Eu acho que ele não tá porque ele não quer. É, acho que devem ter até chamado e ele jogou uma partitura na cabeça de alguém. Jogou um sintetizador. Sai daqui! Apertou uma tecla, as pessoas foram empurradas pra fora do apartamento dele. Eu acho que se ele tivesse, talvez ele quisesse fazer um negócio tão diferente que a gente não nem... Faz exato, sentido. Exato, exato, cara. Pode ser. Esse tipo de pensamento do Vangelis é típico de alguém que quer liberdade criativa. É, exatamente. Por isso ele não pode ficar se repetindo. Tem outros artistas que não tem problema com isso, ou se tem, não manifestam. Uhum. Mas o Vangelis tá certo. Não, tem vários artistas fodas de trilha sonora que trabalham na indústria, né, de cinema, e que eles meio que se repetem em todos os filmes, inclusive. Eles têm uma formulinha pra dar certo. Tem formulinha. Você não tá falando do Danny Elfman, não, né? Danny Elfman pra caralho. Todas as trilhas do Danny Elfman são o seguinte. Achar com todos os filmes iguais do Tim Burton, com o Johnny Depp e a Bohan Carter. Talvez tenha outro consenso aí, que é o filme ser extenso demais, né? Ou não? Não. Eu gostei, eu entendi que era essa a ideia mesmo. Porque o mundo é, falando de distopia, né, eu creio eu que seja até parte da estética narrativa de filmes distópicos, né? A contemplação do fim. Exato. E foi. Mas uma coisa é ele ter um ritmo lento. É, eu também concordo. Outra coisa é ele ser muito extenso, ele tem quase 3 horas. 3 horas de um filme de ação é uma coisa. 3 filmes de um filme. É... Opa! 3 filmes de um filme? Não. Olha o replicante aí. Olha! 3 horas de um filme que tem um ritmo mais lento é diferente, cara. É um pouco. Entendi. Você tá dizendo. Uma coisa é ser lento, outra coisa é ser extenso. É isso. Sim. É, pra mim funcionou, mas entendo sua crítica, de fato. Eu achei que podia ser mais curto também, né? Mas isso não é o maior problema do mas filme, não precisa ser opinião. Mais... Não. Porque eu vi muita gente elogiando, mas a única crítica dessa galera que tava elogiando era o filme ser lento, não extenso, não falando de extenso, falando de lento. Ah, lento é, isso, é o ritmo do isso do não foi um problema pra mim de jeito nenhum, porque o original é lento. Filme noir, em geral, é meio lento. Isso. Né? Não é? E eu acho que isso é uma vantagem no caso do Blade Runner, por causa de um negócio que o Afonso falou, que é a contemplação daquele mundo triste e melancólico, entendeu? Ghost in the Shell também é um filme. Exatamente. E foi uma o coisa quadrinho, que ele, né? O anime. No anime do Ghost in the Shell, a gente justamente tem esses momentos de contemplação, de solidão, de cacete, que é só a música e a cidade e o movimento. De cacete, não. Aí é outra versão. Aí é. Brazers! E aí, tipo assim, e no filme do Ghost in the Shell, não tem nada disso. A câmera vai voando pela cidade e tal, muito dinâmico e tal, e você perde esse estado de simplesmente absorver aquela emoção e aquele mundo. E eu gostei de ter isso nesse Blade Runner, de você absorver aquilo. Do cara, esse, o início é muito maneiro. Ele passando pelos campos de painéis solares, dormindo no carro autômato, acorda, desce, manda o drone do topo do carro, né, fazer o scouting da área. É tipo uma manhã que tá frio, que acabou de chover e exato, você tá ainda com o seu cérebro desamassando e contemplando mais um dia e eu existo. Mas é porque no... Olha aí o Rick and Morty! Olha aí! Mas é porque no... no universo de Blade Runner, as pessoas, elas não vivem mais, elas sobrevivem, é diferente, né? Cara, se agarrando a prazeres, né? A gente hoje sobrevive já. Tem isso também. A gente já tá sobrevivendo, cara. Essa imersão é muito interessante, né? Você veja, é como se você estivesse testemunhando as últimas horas de um paciente terminal. Isso, pronto. É o filme todo ali. Né? Você sabe que aquele mundo está morrendo. Não há mais ecossistema. O CIA é tão delicado que está se partindo. Isso. O clima está bagunçado. A população agora consegue se alimentar graças à tecnologia proteica lá das fazendas, desenvolvida, por sinal, pelo Wallace. Mas come uma gororoba, né? Não come mais comida apetitosa, come, né? Come a ração do Dória, maluco. É isso aí. Olha aí, quem falou aqui não? Indignidade passa fome, meu irmão. O cara não tá comendo gororoba. Eu quero te perguntar algumas perguntas. Buscando mais uma vez consenso aqui, talvez, todos concordamos que o filme original, apesar do respeito que tem, acredito que por todos nós... Já digo que não concordo, não vê com respeito? Respeito? Você tem respeito por pouquíssimas coisas dele. Não, eu respeito o filme original. Eu respeito o filme original, mas eu não tenho só respeito. Quando você fala assim, apesar de, eu já tô discordando. Então vamos ver isso aí. É porque é o seguinte, ele ainda assim, ele é um filme... Maravilhoso. Muito complicado, porque ele tem, como a gente brincou aqui, 1 milhão de revisões, o próprio diretor não é só culpa da produção e dos produtores executivos que mandaram o cara fazer um negócio que ele discordou, ele mesmo não sabia. O Ridley Scott também não é um cara que tem um recorde perfeito de obras, né? Não, tá aí o presente pra provar. Sabe, então assim, até a última versão do cara e até algo que eu considero particularmente um dos maiores erros do Ridley Scott, que foi revelar que o Deckard era, afinal de contas, um replicante. Acho que foi um dos maiores erros dele. A versão que eu gosto e considero é a versão, aquela Director's Cut, versão definitiva que eles chamam, que é no final, tá o Deckard e a Rachel no apartamento, eles fogem, e aí ele vê um origami de unicórnio no chão, vem a voz do Gaff em off, flashback em off, e eles entram no elevador e acaba. Essa é a versão que eu considero. Mas então, olha como é que é confuso. Você considera essa. O Ridley considera outra. Que ela chama de definitiva. Não, tem duas versões do Ridley Scott, da versão do diretor, justamente porque ele tinha uma visão do filme na época, quando ele fez os cortes e não foi aproveitado. Sim. E aí os produtores chegaram e falaram assim, não, vamos fazer a versão do diretor. Ele falou, porra, mas essa não é mais a minha versão. Uhum. Essa é a versão que eu tinha na época. E aí depois ele interpretou diferente o filme. Então, uhum, quer dizer que mesmo o cara que dirigiu tem várias interpretações de acordo com o amadurecimento da sua visão de mundo. Mas aí tem uma entrevista que recente dele, não é antiga, é mais pra hoje, onde ele fala, como Afonso disse, com todas as palavras, década de um replicante. E isso é uma sacanagem. Aí é que tá, cara. O diretor de um filme, pelo menos no meu entendimento, tem que calar a boca. Depois que o filme é colocado no cinema. Porque a obra que tem que falar contigo não é uma entrevista maldita. Verdade. Isso confunde a gente. É o filme é que é importante. O que você apreende dele é que é importante. Então o que Ridley Scott fala é um crime contra a própria obra dele. Mas sabe qual é o problema? Ele ficou com medo que caísse numa questão da FUVEST com uma interpretação errada. Deu um gabarito. E acaba que esse, segundo a nossa opinião, equívoco aqui, então, acaba que enfraquece, ao meu ver, o plot. Enfraquece um pouquinho, porque parece que foi o que gostou mais aqui, mas enfraquece um pouquinho a entrega do plot aqui. É, porque, olha só, no primeiro filme, a graça, uma das graças é você ficar se perguntando o tempo inteiro se o Deckard é ou não um replicante. Sendo que a resposta, teoricamente, se você analisar, tá no próprio filme. É isso. Pelas mãos do Gaff, que tem uns signos com os origamis e vai narrando a história do Deckard em paralelo com os origamis que ele vai fazendo, de Chicken, de homem excitado quando conhece a Rachel e tal. Uhum. E essa é a graça, você fica se perguntando sempre, e aí, ele é um replicante ou não é? E cada um acha uma coisa, e esse é o legal dessa história, entendeu? Eu não lembro desse origami de homem excitado, Azaghal. Tem na delegacia. É um palito de fósforos. É um palito de fósforo? É. Caramba, paguei. E a dica final é o unicórnio, porque o Deckard tinha uns sonhos com o unicórnio, uma coisa que era só dele, não falava pra ninguém e tal, e aí sugere que ele conhece, que é uma memória implantada e que ele sabe. Mas só sugere, não é uma não é definitivo. Não é definitivo. Você pode argumentar que aí não, não é, entendeu? Nós estamos aqui falando sobre isso, por quê? Porque há desconfiança, então, de vocês, de que Deckard foi retratado nem em 2049 como, de fato, um replicante, é isso? Não, o filme não deixa dúvida. O filme deixa dúvida. Aquele Jared Leto fica fazendo um discurso ali e aí ele dá um discurso dúbio. Ah, não, você tá falando agora? Nesse do 2049. Ah, ele é, gente. Não, é relevante. Não fica claro. Não é relevante. Como é que ele respira lá no final, quando os caras vão capturar ele? Todos os humanos estão com máscara. Ele e o Joe não estão. Máscara? Onde que você tá falando? Lá em Las Vegas. No cassino, onde supostamente ninguém sobrevive. Não, mas aí é que tá. A radioatividade tinha baixado. Ali baixou? É, mas por que que todos estão com os respiradores? Bem, talvez seja... Pode ser uma iodo com uísque todo dia. Não, pode ser isso, pode ser uma pista, porque o personagem lá do Jared Leto, ele fala, talvez você tenha sido programado pra encontrar com a Rachel. Assim, eu vou falar logo. Meu problema com o filme é a história. É contar essa história. Alongar a história do Deckard. Uhum. Cara, eu achei que tinha outras histórias dentro do próprio filme, interessantíssimas, que a gente podia ter conhecido mais e abordado. E a gente ficou naquela punheta de filha do Deckard, de Deckard. Eu não queria mais. Essa história já acabado, cara. Eu achei a interpretação do Harrison Ford terrível. Não! Foi. Por que que ele não tinha figurino? Por que que ele tava de calça jeans e camiseta aérea? Ele agora é Harrison Ford. Caraca, cara, todo mundo tem um estilo de se vestir nesse futuro. Mesmo a galera que não tem grana, as roupas do futuro não são calça jeans e camiseta nesse filme. Nunca foram. Eu entendo o Harrison Ford, cara. Eu tenho 41 anos e já não quero mais trabalhar. Eu tenho 75, cara. O negócio dele é dirigir aeroplano e curtir os netos. Então fica lá, cara. Não vai fazer. Concordo. Pô, mas ele interpreta bem. Ele já deixou um legado pra humanidade, cara. Eu acho que não interpreta bem, cara. Eu não consegui enxergar o Deckard. Talvez porque todos os personagens do Harrison Ford tenham sido Harrison Ford a vida inteira. E aí, como agora ele é um velho rabugento, os personagens dele são só velhos rabugentos. Eu não consegui me conectar, sabe? Eu também não curti. Pera lá. Ali, tá, você reclama do figurino, entre outras coisas, né? Eu sei que é um conjunto de reclamações, mas o figurino dá pra explicar, pelo amor de Deus. O cara vivia isolado. É. Ele podia andar de cueca. Não, mas ele tá isolado em Las Vegas, cara. Roupa é o que não falta lá. Tem roupa de Elvis, se ele quiser. Ele deve ter pego uma roupa velha, uma roupa do meu pai. Ele podia estar com qualquer roupa, cara, mas ela tinha que ter algum detalhe de figurino que representasse aquele universo. Isso não é um problemaço, mas me desconectou. Porque se você analisar todos os personagens do filme, sem exceção desse e do antigo, todos eles se vestem de uma maneira específica. O olhar fashion de Azaghal. Não, cara, é o universo. Entendeu? E ele tá desconectado desse universo. Ele tá, sei lá, fazendo reboot de Pontes de Madison, cara. Eu concordei com a Azaghal nisso, mas aqui pensando bem, assim, primeiro, ele é um velho isolado do mundo, então ele tá desconectado mesmo daquele universo. Então poderia fazer sentido. Pra mim, foi pior do que o figurino dele, foi a interpretação mesmo. Pra mim, eu não via também. Caramba! Primeiro, eu acho assim, o Harrison Ford é o Harrison Ford. De fato, ele entra naquela categoria de atrizes e atores que fazem o mesmo papel e a gente simplesmente gosta deles nesse mesmo papel. Tem um monte de atriz e ator assim, né? Então acho que também esperar algo inovador do Harrison Ford é meio, não sei. Mas mesmo assim, eu achei que ele foi, no curto tempo que ele teve, eu me emocionei com a venda dele ali. Eu achei muito, eu também desconectei um pouco. Achei bem Harrison Ford mesmo. Achei, não consegui também muito ver. Quando eu vi Star Wars, qual é o nome do último? Despertar da Força. Nova Esperança de novo. A Novíssima Esperança. Eu me conectei com o Han Solo, mas não porque ele mandou benzaço e foi o Han Solo de novo. Muito porque a gente tem uma carga emocional muito grande com Star Wars, né? Então a gente quer se conectar ao Han Solo, a gente quer aquela história outra vez. E tá no figurino, né? Do Han Solo. Ele tava de... exatamente. E nesse filme ele não trouxe isso, cara. Mas eu acho que a questão é justamente essa. Ele é um cara de um personagem só. Ele é Bruce Willis, sabe qual é? Ele só faz um cara e é isso que... E ele tá de saco cheio mesmo. Ele mesmo falou em várias entrevistas. E ele tá fazendo... Não sei quem perguntou pra ele num junket como é que era... Que ele tava voltando e matando todos os personagens dele, né? Só que ele matou o Han Solo. Ele nem morreu nesse filme. E ele falou, it's a living, né? É um ganha-pão. É isso um aí ganha-pão, pra mim é só... Ele falou, qual o problema? É um ganha-pão, sabe? Sim, às vezes a gente deposita muita coisa no ator e esquece que ele é um profissional, né? Às vezes tem isso, verdade. Olha, eu acho que a gente tá se adiantando muito nessa conversa. What do you want? I want to ask you some questions. Eu acho interessante colocar que este Blade Runner, eu acho, na minha opinião, claro, que é uma continuação bem sucedida. E por quê? Porque eu digo isso é porque, além da homenagem, existe criatividade. Sim. Colocando um plot que nós nunca poderíamos imaginar só vendo o primeiro filme. Existe algo novo acontecendo aqui. Eu diria, Harold, que eu acho que é uma expansão muito bem sucedida. Ele expandiu aquele mundo de Blade Runner que estava só circunscrito a Los Angeles. Então, eu acho que ele expandiu visualmente, geograficamente, vamos dizer assim. Uhum. Mas ele podia ter expandido mais na história mesmo. Sim. Nos conflitos. Na parada, por exemplo, da resistência replicante. Ou da vida dos replicantes dentro da sociedade. No começo do filme ele mostra um pouquinho isso. Quando o Kay tá entrando na delegacia, depois da missão lá de capturar o Bautista. E os caras escrotizam ele. Sai pra lá, skin job, não sei o que lá. Yeah. Sabe? E isso eu queria ver mais, sabe? Por isso é mais interessante do que a história do Deckard. Acho que a história do Deckard podia mostrar o cadáver dele no começo assim. Olha, morreu mesmo. He is clear with that, sir. A história não é, pra mim, não é a história do Decker, é a história do replicante se reproduzindo. Isso, eu acho que a pegada é E isso dá uma abertura pra se expandir e ter o planeta dos replicantes e a guerra do planeta dos replicantes. Com Arnold Schwarzenegger. Planeta dos replicantes. Eu concordo com isso tudo. E eu acho que essa história podia ter sido startada com, claro, o Deckard e a Rachel. Faz um sentido, seria uma boa ligação pra história de 2049. Sim. Mas, cara, se você pensar no personagem do Deckard, não no Harrison Ford, personagem do Deckard no Blade Runner. Cara, era um porradeiro, cara. Ele era um cara de encrenca. Ele é sozinho, matou os replicantes. Ele não era um cara de ficar sentado. Ele era um cara de confusão, tudo que ele tinha sido desligado da polícia. E o cara voltou, traz ele de volta. Ele não é um cara fácil. É. E aí, do nada, um cara com essa personalidade fala assim, beleza, eu vou passar, sei lá, 30 anos escondido aqui, em vez de estar lutando na resistência. Ele não sabia onde estava a filha, ele não sabia de porra nenhuma. Não faz diferença você capturar ele, que era o grande plot da porra do filme, ele não sabia de nada. Ele realmente não sabia. Não, ele sabe. Não, tá. Mas ele tem pedaço. Eles repetem muito o tema de quebra-cabeças ao longo do filme. O que eu entendi é que, por mais que ele possa achar que não sabe, ele tem ali dentro memórias aqui e ali que possam talvez acrescentar ao grande quebra-cabeças que o Jared Leto precisa pra encontrar a garota. É, não sei. Acho que também não. Tem umas paradas no roteiro, a gente já se adiantando um pouco, mas que elas não funcionam. Pra mim, essa, por exemplo, capturar o cara que não sabia nada. Aí o Jared Leto fala assim, eu vou te levar pra fora do planeta, porque aí sim eu posso te torturar à vontade. Não, você matou a chefe de polícia! É isso aí. Você caralho, pode fazer o que você quiser, cara! Eu engoli aquilo de jeito nenhum. Não. Matou a Claire, velho! Mataram a Claire. Não, mas ele matou porque claramente ele tá funcionando fora do grid ali. Ele tem uma agenda própria. Então, mas se o cara consegue fazer isso, velho, ele consegue fazer qualquer coisa. Não, mas ele fez ali, gente, na surdina. Ele mandou a namorada dele virtual ali. Cara, não foi na surdina. Foi dentro da porra da delegacia. Foi, cara. Foi foda, velho. Mas era depois do expediente, ver que a luz tá apagada, pô. Se fosse de manhã, eu até entenderia, porque as manhãs são pra rosquinhas e contemplação. Mas não, depois do expediente, a galera tá adrenalina alta. O cara teve a audácia de mandar uma guarda-costas replicante dele na delegacia de polícia matar chefe de polícia, mas eu não posso torturar você aqui dentro da minha empresa pirâmide que só eu nessa tenho sala de água de privação de sentidos. Mas não é por isso que ele disse que não, eu, pelo menos eu não entendi que ele vai levar o cara pra outro lugar pra ninguém perceber. É porque ele tem métodos de extrair coisas do Harrison Ford que na Terra ele não tem. Não, que método? Vai jogar ele na superfície de Marte que nem no Total Recall? Mas é. Ai, ai, ai, ai. É, ele vai levar ele pra Bespin pra ser torturado pelo Darth Vader. É só isso. É, porque é o seguinte, isso acrescenta a questão do Deckard realmente ser um replicante, que não tem os impulsos de dor que nós temos. Então, olha, eu vou dar um jeito de fazer você falar através não, de uma... Não, a força, ele cria replicante ali, cara. O cara tem tudo. Ele faz os replicantes. Mas tem alguma coisa lá em Marte que, olha, esqueci o equipamento em Marte, infelizmente. Vamos ter aqui até lá. Você tá perdoando muito isso, cara. Ai, ai, foi uma coisa muito sem sentido. Veja, eu acho que ficou patente nesse filme que ele foi programado, construído para ser sequenciado. Ou seja, haveria um terceiro filme de Blade Runner. Acho que isso é patente nesse filme. Dá pra sentir que realmente muitas perguntas ficaram sem resposta. Precisamos saber todas as respostas do mistério? Não necessariamente. Mas muita coisa realmente ali depende de uma explicação melhor. Porque é um filme de detetive. Portanto, sendo filme de detetive, nós esperamos algumas respostas melhores, né? Eu não sou a favor de saber tudo, de entender tudo de um filme. Mas, infelizmente, nesse filme, eu tô percebendo que realmente ele foi programado, desenhado para ter uma continuação, um terceiro filme. Sim. Isso é uma pena, é uma pena. Isso pode funcionar com um filme de super-herói, mas não funciona com Blade Runner, que foi tão mal lá em 82. E esse, infelizmente, está passando pela mesma desgraça, né? Parece que o pessoal não tá assistindo esse filme. É uma pena. Porque... Depois de ouvir esse Nerdcast também, vocês não estão ajudando aí. Ah, não estamos ajudando mesmo, né? Estamos contando tudo do filme aqui, né? Não se preocupe, daqui a 10 anos o Villeneuve faz uma versão do diretor e aí vai ser maravilhoso. Puta, fora de filme. Essa já é a versão do diretor, cara. Será a versão do produtor. Exato, né? Eu acho que os maiores problemas do filme estão no final. A gente tá bem falando no final. Mas eu queria contrabalancear, voltando um pouco, quando a gente mencionou as coisas interessantes dessa expansão, já que o nosso elogio foi uma sequência bem sucedida, uma expansão bem sucedida, eu queria denotar alguns momentos dessa expansão que me deixaram maravilhado vendo o filme assim, né? Não só as fazendas e tal, mas como ver o entorno de Los Angeles. Porque a gente via Los Angeles, cidade alta, grandes prédios, né? Aquele mercado asiático, uma zona, muitas pessoas, a chuva e tal, não sei o quê. E aí, de repente, a gente vê o carro voando, achei maravilhoso. E você olha pra baixo, você vê primeiro uma grande favela em torno de Los Angeles. Então você vê que mais um indício de um mundo que tá realmente destruído. E eles ainda colocaram um blackout no passado desse mundo, entre o primeiro filme e o segundo, que existe um curta que menciona, né? Um curta... curtas. Deve ter sido o bug do milênio. Finalmente. São três curtas e um deles, o anime, é muito interessante. Exato, exatamente. Animado, anime que conta a história do blackout. Ela, tipo assim, não, você não precisa ver esses curtas pra curtir o filme, mas são também expansões. Não, eu vi o curta depois do filme, inclusive, porque eu não queria me influenciar. Entendi. Então eu fui ver o filme e depois eu fui assistir os curtas por curiosidade mesmo. E... Né? Isso aí foi, a curiosidade foi um anime muito barato, porque metade dele é tudo preto, só os dubladores funcionando. Mas Eduardo Spohr manda lembrança. Uma parada que me deixou meio melancólico e ansioso é que eu tenho que conhecer San Diego, cara, antes que ele vire um lixão, brother. Pô, Stony Brook, Green Flash, Ballast Point, pô, tudo em San Diego e eu não vou conhecer essa merda? Pois é, fiquei triste por San Diego. Não, mas cara, realmente eu concordo que a presença de favela, nossa, é algo novo na ficção científica cinematográfica, né? Pode ter sido mencionada nos livros, de repente, mas poxa, é bacana. E graças a quem? Graças àquele diretor sul-africano lá que fez Distrito 9, cara. Distrito 9, é. Primeira vez que eu vejo uma favela em ficção científica. E ele retrabalhou isso também no Elysium, que é um filme graça. Mas ele também trabalha essa coisa, essa questão de que o futuro não são arranha-céus. O futuro é uma espalhação, uma esparramação de gases. É uma favela, portanto. Isso é muito importante, cara. Isso foi herdado dado, os filmes de ficção científica finalmente estão abraçando a pobreza, que não mostravam até então. Eu lembrei de uma distopia que mostra um pouco desse estudo aí, que é o Brasil, cara. Mas muito pouco, né? É um pouco dessa coisa dos slums. Você tá falando do filme, não do país, né? Do filme. Não, você tá falando de Blade Runner. O Brasil, o filme, ele tem um pouco isso, mas ele é um filme... Brasil Runner. Ele é um filme muito maluco também, né, cara? É, muito ele bom, mas muito maluco. Mas ele é muito extrapolado nas coisas dele, né? Interessante esse filme, é verdade. Tem, por falar em grandes obras, assim, que mostram favela e tal, não sei o quê, tem uma série de ficção científica na Netflix que é do caralho, chama 3%. Ah, não! Mas outra coisa que eu achei interessante, e até aí eu tava gostando do filme, é quando ele, como já falei, ele chega na delegacia pra se reportar, né, os caras escrutizam, skin job e tal, e ele vai fazer uma espécie de avaliação se ele não foi corrompido, né, como um replicante. É porque não existe mais aquela dúvida de quem é replicante. É, porque agora estão marcados. A tecnologia evoluiu, agora estão todos marcados, né. O que me deu uma saudade do teste Voidkampf. Do teste Voidkampf, exato. Então não tem mais teste Voidkampf, eles são facilmente identificáveis, o que achei legal você considerar em um mundo que evolui tecnologicamente, né? Passaram 30 anos. Mas, sendo eles uma nova versão de replicantes extremamente obedientes, o teste agora é outro. É testar a obediência, né? As capacidades cognitivas de ser uma grande marionete. E é legal que uma hora a Claire... a Claire pergunta pra ele alguma coisa e ele falou assim, eu não sabia que eu tinha outra opção. Mas ele sabe que tem. Mas ele sabe que tem. É, esse tema, aí que é bacana que eu queria entrar com vocês. O tema das marionetes, da máquina feita pelo homem, né, foi o que mais me capturou, tanto do primeiro, mas aqui eu acho que ele, um detalhe que me agradou muito. Por acaso, na última Bienal que teve, a gente fez um papo muito bacana sobre as obras mais influentes da história da literatura. E aí eu citei uma das minhas favoritas, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Muita gente considera a primeira obra de ficção científica já escrita, né, na história. E a gente discutiu lá como que os temas, eles se repetem, porque estariam conectados com a nossa própria humanidade. Então nós, enquanto seres humanos, gostamos de ver os temas que falam muito conosco repetidos no entretenimento. E aqui ele continua, né? O 30 Segundos para Marte lá, ele é o Dr. Frankenstein da situação. E existe esse olhar sobre a obra da Mary Shelley de que a figura do homem, por não ser capaz de gerar outro ser humano dentro de si, quando tenta fazer outro ser humano, faz errado, faz merda. Uma das leituras do Frankenstein é justamente essa. E eu achei que aqui ela, mais uma vez... O homem gênero, exatamente. O homem que não possui o maquinário biológico de gerar uma criança dentro dele, como a Sarah Connor fala, vocês não sabem o que é, papapá. A Mary Shelley coloca essa questão de que ele tenta de todas as maneiras, da maneira que ele consegue, ele fabrica úteros artificiais nesse desespero de tentar criar vida. Porque ele quer saber como é criar vida. E quando ele a cria, a ficção brinca com... Olha como é que dá errado. Você tá forçando algo que você, talvez, né, o questionamento da ficção, não esteja pronto para fazer, né? Você não foi feito para fazer outro ser humano. Então aqui eu achei isso bem explorado, e a questão deles o tempo todo não saberem o que é vontade, o que é real e o que é programação. Eu achei isso bem legal, saca? Embora eu acho que, assim, o âmago dos dois filmes é justamente mostrar os replicantes como mais humanos, às vezes, que os próprios humanos, né? É, esse é um discurso, aliás, perigosíssimo, né? Porque o nazismo surgiu desse tipo de discurso também, né? Ele é dual, esse discurso aí é perigosíssimo. Mas sim, os replicantes pensam isso, e o Tyrell usava isso como o próprio slogan, né? É. Exato. More human than human. Exatamente. Um slogan horroroso. Não se deve fazer esse slogan. E acaba que essa minha colocação talvez faça uma ponte para a imagem das mulheres no filme, que gera questionamentos bacanas, né? A cena da namorada virtual do Kay, ou Joe, com a pessoa de verdade, né? Naquela sincronização ali do sexo, eu achei muito bonito. Achei muito bonito e triste, né? É. E muito triste. Eu acho que, assim, eu esperava, eu não sei se eu tava com uma expectativa errada, mas eu esperava mais disso, porque eu achei tão maneiro o amor entre dois não-humanos, e uma inteligência artificial. Aliás, Ana de Armas, Tocantins inteiro pra ela, né? não só palmas, por favor. Muito, assim, tava tão legal isso, e tipo, ela sempre incentivando ele. Exato. Ela sempre companheira dele, e ele conseguindo lá, juntando dinheiro e comprando lá a parada que faz com que ela tenha a mobilidade, aquela cena deles na chuva. Caramba. Pô, tava tudo muito bonito e tipo, a gente sabe o que vai acontecer quando ela fala assim, me bota dentro da parada aí e seja o que Deus quiser, porque se me pegarem aqui, você tá ferrado. Mas olha, eu acho que houve uma bela exploração do personagem. Não, eu sim. Só que aí, na hora lá do deserto, eles quebram a parada e matam ela. Ué, e aí, o que eu esperava? O replicante sendo mais humano. Mas ele ficou, né? Assim, eles tentaram, pelo menos, né? Não, porque é o Ryan Gosling, né? Também sendo o Ryan Gosling. Ele não sorri, ele não... Ele tava ali em drive, né? Ele tava em drive. É Ryan Gosling comendo cereal, sempre. Mas ele não tem as mesmas coisas. Não, mas ali tem uma coisa muito importante. Eu concordo contigo. Os replicantes não têm as mesmas emoções que a gente tem. A gente pensa que tem. Mas voltando só ao argumento do Tucano, que é muito interessante. Veja, Tucano, como é triste a vida do cara. Porque ele interage lá com a Joy, beleza? Ele até pede pra ela não falar isso. Acho que ela fala alguma frase romântica, te amo, não sei o quê. Não, você não precisa dizer isso. Por quê? Por que que ele fala isso? É porque ele sabe que está sendo enganado. Ele sabe quem é Joy. Quando ele a vê grande, né? Joy, a chama todos de Joe. Isso é muito triste. Ele já sabia disso. Não foi surpreendido. Então, mas é uma situação... Eu fui enganado. Mas... Eu estava acreditando na inteligência artificial se desenvolvendo a um ponto que ela poderia realmente nutrir um sentimento por ele, sacou? Mas essa é a jogada que o Android está falando, talvez. É você... Será que ele... Tudo bem, o Android acha que ele não foi enganado, que ele sabia já que ela tem esse padrão. Se ela tem que escolher um nome para o seu amante, ela vai escolher sempre Joe, né? Quer ouvir. É tudo o slogan que vende a Joy. Tudo isso. Que você quer ouvir. Ela é uma terapia para as pessoas. É interessante analisar essa parte do filme, porque eles apresentam... É uma parte que ela passa até rápido no plot da história, e é uma parte que é bastante relevante, que eu acho até que podia ser um pouco mais explorada, que é justamente você cria uma máquina, um homem-máquina, né, um replicante, um skin job. Você usa ele... Um escravo, uma marionete, mas ao mesmo tempo você dá um espaço pra ele ter uma certa vida. Exato. Né? Isso é meio maluco, né? Porque assim, o ideal... Maligno, assim, né? É, se você pensasse de verdade, assim, uma máquina, o que você faria? Ela fez o trabalho dela, agora eu desligo e amanhã de manhã eu ligo de novo. E aí ele vai ser só uma máquina. Mas a partir do momento que ele é uma máquina, mas ele ganha lá o salário, o bônus, como é que eles chamam? E ele tem uma casa. E aí ele não tem uma vida legal. Ele tem uma vida escrota. Ele vive sendo rechaçado por todo mundo no prédio onde ele mora, na delegacia, na rua. Tipo youtuber. O cara entra na casa dele, ele só tem uma mesa, uma cadeira e uma janela. Mas tem mais que muito blogueiro aí que tem a mulher. Isso também faz a diferença. Deixa eu só te corrigir uma coisa, Zagal. O correto é marionete. Tá? Marionete. Marionete. Mas aí, ao mesmo tempo que durante o dia ele tem um propósito, que é o trabalho dele, depois que o trabalho dele acaba, que a carga horária dele acaba, ele fica completamente sem propósito. Mas talvez faça a ponte com o episódio de Rick and Morty, que eu não estava aqui, mas repito, what is my purpose, né? Se você tira o propósito daquelas horas ali, ele não tem propósito, o que ele faz? Exato, isso é interessante, né? Claro, e fora que, mais do que no filme original, eu acho que Blade Runner, se a gente traduzir ao pé da letra, o corredor da lâmina, faz até mais sentido. Porque é um cara que vive numa corda bamba, cara. Ele não pode cair pra nenhum lado. Os humanos o detestam. Os replicantes o detestam. Ele tem uma vida horrível. Isso é mostrado no filme. Então eu acho que nesse quesito eu não tenho o que reclamar, sabe? Não, eu também. Inclusive, acho que a melhor parte da trama, essa relação da vida dele com o mundo em volta, porque olha só, veja. Não, eu não tô reclamando. Eu acho que tinha que ter mais. É, Eu acho que, por exemplo, a gente podia ter menos 20 minutos de luta na água no final. E mais 5 dele falando, porque assim, você vê que os replicantes... Queriam que... BBB dos replicantes. Não, olha só, se você avaliar o Bautista, ele teve essa opção também, ele optou por viver isolado. O Deckard, se você quiser pensar nele como um replicante, ele também tá vivendo isolado. E os outros que ficam buscando um propósito, eles acabam caindo pra onde? Pra resistência, né? Replicante. Eles acabam se alistando ali pra tentar sobreviver. É um tema que é muito rico, né? Exatamente, é um mundo muito rico. E essa expansão, ela é muito rica. Principalmente nessa relação, porque veja a leitura que eu fiz. Kay, ele é um escravo. Ele é um replicante montado com memórias falsas e tal, não sei o que, pra ser um escravo, um servidor da humanidade. E é isso que, né, acaba sendo combustível pra os outros replicantes se revoltarem. Só que aí, olha só, quando ele vai pra casa, o escravo tem outro escravo. É. Uma inteligência artificial que é a namorada dele. Porque como o Harold disse, ele vive nessa lâmina em que é detestado por todos os lados, pelos humanos porque ele é replicante, pelos replicantes porque ele caça replicantes. O que resta dele? Uma outra forma de escravidão em uma inteligência artificial, em uma ilusão do mundo que ele, a qual ele não pertence. É, a gente dançando aqui ao redor da inteligência artificial, tem um cara que eu gosto muito, um neurocientista chamado Sam Harris. Outro dia ele tava batendo um papo com o Joe Rogan, num podcast que eu também acompanho, sobre inteligência artificial, como que é um terreno inexplorado e perigosíssimo. Que ele fala, a ficção científica faz o melhor em imaginar o que pode acontecer, uma vez que a gente faça o que a Mary Shelley sugeriu, né, e crie outra inteligência sem ser do modo tradicional, mas uma vez que essa inteligência seja removida do seu propósito, brinquei aqui com o robozinho do Rick and Morty, da manteiga e tal, o que que ela faz? Realmente, qual o propósito dela se você não é feito para buscar outro propósito e ela enlouquece, ela retorna ao princípio da programação, ela se isola? Então eu fico sempre muito fascinado quando alguma obra explora esse tipo de coisa. É porque ali no filme, no Blade Runner 2049, o que acontece com o replicante que sai da programação é eliminar, eles matam. É. Uhum. Não tem reprogramação, né? Pois é. Isso é uma coisa interessante do outro filme, que a tecnologia evoluiu, mas ela continua evoluindo de uma maneira esquisita que é própria do Blade Runner, né? Por exemplo, não tem câmera de segurança, não tem celular, né? Não é o nosso futuro, né? Exato. Isso é bem interessante que eles mantiveram no filme. Isso ele anota coisa no papel pra fazer relatório e tal. É o futuro daquele futuro de 82, né? Isso, é. Onde a Atari ainda existe. Exato. Não, a Atari existe ainda, mas é que ela não é poderosa que nem era. Mas eu acho que boa parte dessa tecnologia meio analógica que a gente vê, ele anotando papel, essas coisas e tal, se deve ao fato desse mundo pós-blackout, também, né? Mas no filme, no primeiro filme, a tecnologia era quase gambiarras. Sim. Você vê, o Deckard na casa dele tinha uma TV que dava zoom em foto. Sabe? O carro era voador, mas você tinha que controlar. E ela evoluiu. E eu achei legal porque eles respeitaram essa tecnologia. Eles não deram um salto evolutivo e criaram celular, internet. Não tem nada disso. Não tem. Né? Eles continuaram respeitando. Então, se você quiser se comunicar, você tem que estar no lugar. Ou você usa o telefone do carro, pro rádio, né? É. Não é telefone, é o rádio, né? E você tem um analisador, tem um drone, mas ao mesmo tempo você não tem internet pra consultar as coisas, você não tem circuito de câmera pra ver que a mulher matou a chefe de polícia dentro da delegacia e roubou a ossada, entendeu? É interessante. É. Isso é uma coisa legal que eles respeitaram e que fizeram muito bem feito, né? E até a cena do zoom na foto, que é muito icônica, né? Aquela cena dele dando zoom na foto. Foi até, assim, eu achei que legal a menção dessa cena naquela forma deles avaliarem a ossada, né? Sim, sim. Você sente um pouco de uns clac, clac, clac, clac deles fizeram, dando um zoom ali. Algumas referências, então. Não muito. É, muito. Pra quem jogou, não sei se o Jovem Nerd jogou, o jogo de PC do Blade Runner. Claro, claro. Nossa, que você analisava a foto, né, dava zoom. Muito bom, muito bom. Lá pra 97, 98, né? Por aí. What do you want? I want to ask you some questions. Show! Um comentário superficial, mas eu preciso... Que barulho de tiro foda do Blade Runner. Sou só eu que acho do caralho. Eu acho maneiro. É o barulho... Inclusive, eles recriaram o... a Blaster, né, do Harrison Ford, que eles não tinham nenhum arquivo dessa merda. Daquela arma original. O próprio... Eles conseguiram com um colecionador que comprou a arma do filme. Caraca! Aí o cara emprestou... Original. Uh-huh. Usada no filme. Era uma só, duas ou sei lá. Uh-huh. Não, eles não acharam. Acharam esse cara que tinha uma. Sim. E aí eles estudaram, fizeram, né, 3D dela todo lá e recriaram a arma que como era no filme original. Aliás, isso é interessante porque, cara, é uma pena, mas os estúdios, se não for um negócio muito icônico, eles simplesmente jogam fora essa merda. Porque jogam, né? E guardar é dinheiro. Você tá usando espaço, né? Espaço custa dinheiro. Então, né? Ou eles vendem, normalmente eles leiloam, né? Tem muitos leilões, e, né? E o que não vende, eles jogam fora, cara. As paradas icônicas, né? Foda. Vocês acharam o 30 Segundos para Marte se redimiu dos coringa dele aqui nesse filme? Então, eu não tenho problema real com a interpretação dele, sabe? Assim, ele fez outros filmes excelentes e tal. Ele é muito bom, né? Jared. Sim. Mas eu não consegui entender esse personagem. O problema não é ele, é o personagem. É, exatamente. Exato, sabe? Não é o cara, é o personagem, sabe? É um cara meio Jesus demais, sabe? Meio salvador demais. Cara, onde ele fala tem eco, sabe? Eu achei, assim, eu gosto quando os personagens têm uma identidade sci-fi. E a identidade dele sci-fi de ser cego e ele ter aquelas câmeras voadoras que ficam fazendo um barulhinho, uns cliquezinhos. Deus Ex, né? Tem uma pegada muito Deus Ex. E ele consegue enxergar de uma forma que a gente não imagina. Ele consegue enxergar, né, em três dimensões, só que vendo todos os lados ao mesmo tempo, porque as câmeras... Foi assim que eu interpretei, né? Sim. E eu achei irado isso. Achei maneiríssimo. Mas isso é só um detalhe, né? O personagem em si, um dos problemas do filme tá no questionamento das motivações do personagem, do Jared Leto, do Wallace. Eu acho que o complexo que ele tem de deidade conversa com o que eu comentei do olhar que a Mary Shelley propõe, de novo, né, do cara, ele sobe a cabeça, ele se acha realmente um deus criando vida. Uma coisa é ele dizer assim, ó, Wallace Corporation comprou o que restou da Tyrell, que faliu, e o caraca, depois da morte do próprio Tyrell. By the way, eles salvaram o mundo da fome e da energia. Na verdade, eles salvaram o mundo da fome e compraram a Tyrell. Isso. E compraram a Tyrell. Tá, tudo bem, é verdade. É por isso que eles tinham grana, Salvaram o mundo da fome, da falta de energia e tal. Era tipo um Elon Musk. Isso. Coitado do Elon Musk. Só que ele é evil. Mas o Elon Musk, todo mundo sabe que ele será o próximo grande super vilão. Na nossa linha temporal. Ah, come on, né? Tá tudo ali, gente. Exato. Não, pois é, ele tem tudo ali. Mas então, aí eu pensei, pô, o cara foi um Elon Musk, salvou o mundo com energia limpa. Opa, calma, o Elon Musk ainda não salvou o mundo, só pra... Não, tudo bem, mas é a ideia, né? A ideia todo vilão começa assim. E aí ele comprou a Tyrell e começou a fabricar os replicantes. E começou a melhorar os replicantes e tal. Ok, tudo bem, vale. Aí o que acontece? Ele fala assim, o mundo, a humanidade está se expandindo, nós precisamos dos replicantes, toda a história da humanidade, ela perseverou nas costas de escravos e eu só posso fazer um número limitado de escravos. Claro, o cara faz uma porra do num mami. De um chup-chup de replicante, caralho. Um por vez. Não é. Um por vez e a mulher fala, olha, o replicante tá pronto, você quer ver? Ele vem e mata. Porra, que trabalho, pois né, cara? Que puta trabalho. No Westworld é mais rápido. Caralho, meu irmão. E aí, ou seja, isso ele fala assim, olha, não temos nem com os replicantes a mão de obra escrava que a gente precisaria pra conquistar as estrelas, sabe? E expandir a humanidade. Isso dá pra perceber, porque ele tem dois funcionários, um recepcionista e um faz tudo. A mulher vende replicante, cuida da produção. Exato. Vai lá sequestrar osso e matar chefe de polícia. Ela faz tudo, meu irmão. Faz tudo mesmo. Não tem mais ninguém naquela porra. Só ela é aquele recepcionista esquisito. Ela é o estagiário, mano. E aí, ele fala que por causa dessa limitação dele, I can only make so many, ele tá interessado na reprodução espontânea dos replicantes. Sim. Certo? Uhum. E ele quer achar a filha do Deckard e da Rachel, porque dessa forma ele vai dissecar a garota e entender como funciona a biologia da reprodução. É isso que deixa eu entender, certo? Sim, sim, também entendi isso. Porque ele quer que os replicantes se reproduzam e dessa forma se tornem um uma legião, sabe? Um número ilimitado de escravos, porque não dá pra ficar fabricando. Ele vai fazer uma fazenda de replicantes. É, ele quer que eles se reproduzam. Exatamente, quer controlar. Breeding. Só que o problema é o seguinte: ao mesmo tempo, a resistência dos replicantes usa isso como: olha, somos seres humanos, nós sabemos nos replicar, então nós merecemos ser livres. Uhum. Tá. E? Você não vê que uma ideologia briga com a outra? Sim, mas eles são adversários, ué. Mas não, olha só. Mas ele quer só tecnologia, ele não vai vender ideologia. Ele não quer que eles saibam disso. Mas... ele não quer que as pessoas saibam. É? Ele quer controlar, quer esconder pra dizer que, olha, agora eu tô conseguindo fazer mais rápido aí. Ninguém sabe por quê, mas eu consigo fazer mais rápido. Mas os replicantes se reproduzirem não é a própria centelha da revolução que eles querem fazer? Sim. Como mas ele é vai por ter controle? Mas é por isso que a resistência esconde a menina enquanto o cara quer achar. É uma anomalia. A gente tem que entender que não é algo que todos os replicantes estão começando a fazer. Ele quer entender o que aconteceu ali pra, com perdão da palavra, replicar. Não, mas eu entendi o que o Alexandre falou. Ele tá falando assim que exatamente isso que ele quer é o que vai fazer com que os replicantes criem uma consciência, que já estão criando, de que eles não são apenas androides, entre aspas. Os replicantes já sabem que eles são capazes... Alguns, sim. Os chefes da resistência, porque a Caolha lá era a chefona da resistência. Na hora que começar a ter um monte de replicantes se reproduzindo, os caras vão ter essa consciência. Tanto que o plot da resistência era revelar a menina filha de replicante. É melhor ele investir os dólares dele, os bitcoins dele, e na cadeia de produção mecânica dele? É, isso que eu pensei. Do chup-chup, cara. Do que vocês estão chamando de chup-chup? Aquele plástico que eu mexo. Aquele é Bambi, né? Se ele considera que a reprodução biológica entre os próprios replicantes é o futuro pra que os replicantes se tornem uma nação, como ele acha que ele vai ter controle sobre isso? Que ele quer que os replicantes sejam galinhas. Não é todo mundo que é Henry Ford, cara. Não, mas ele não quer, peraí, ele não tá buscando essa fórmula para que os replicantes passem a fazer isso sozinhos e aí passem a ser uma... Não, ele quer ele controlar ele essa quer, porra. Ele quer que nem o Immortan Joe. Ele vai ter... É, exato. Não, ele quer my property. They are my property. Eu acho que a ideia dele é ter replicantes férteis, que reproduzem replicantes. Fique lá morando no apartamento. Mas que os replicantes reproduzam... Não, num farm, fique, cara. Num farm, é isso. Tem gado de reprodução e tem gado de abate. É, e o gado que nasce estéreo, porque eles controlam isso. Eles controlam a cor do olho, eles controlam tudo. Aham. Uhum. É, mas não diz isso, você tá lendo. Não, mas isso é o que, né, a gente tá analisando, né? Porque é o que faria mais sentido, né? Tem. Tanto que, mas é interessante porque no primeiro filme o Tyrell, que é um vilão muito melhor, que não é um vilão mesmo, né? Mas é um vilão muito mais interessante que o Jared Leto, com aqueles óculos dele. Mas o Wallace também não é um vilão, né? Ele é mais um artifício de roteiro do que um vilão, eu acho, o Wallace. Ah, mas peraí, ele é arquiteta parada, ele é vilão. Ele cara manda matar, né? Tudo bem. Ele é o puppet master. Bem, o Tyrell, ele fala que a Rachel é especial, né? Mas todo homem fala isso pra namorada. Não, mas o Tyrell não é namorada da Rachel. E ele pede pro Deckard fazer o teste VoIP Camp nela e leva, sei lá, 3 vezes mais perguntas do que o normal. E ele ainda mente, ele fala assim, eu quero ver um negativo antes de ver um positivo. É, mas ele queria testar a Rachel. E aí eles ficam lá e o cara faz 60 perguntas, enquanto o normal era 20. Mas é interessante que eles usaram esse plotzinho dele falar que ela era especial pra agregar alguma outra coisa especial a não ser as memórias, porque a Rachel foi a primeira replicante a ter memórias. Uhum. Porque os outros lá, o Nexus 6, eles colecionavam memórias, pegavam fotos, eles queriam criar as próprias memórias. Enquanto a Rachel, ela tinha mais resistência ao teste, que ela foi a primeira, ela teoricamente é o Nexus 7, né? Ela foi a primeira a ser um replicante que foi feito com memórias. Não se você considerar o Deckard replicante. É, claro, mas é interessante como o Deckard, ele existe a dúvida se ele é replicante ou não, porque ao mesmo tempo que ele poderia ser um replicante com memórias, ele coleciona fotos como os outros faziam, os Nexus 6. Mas não tem um momento que o Jared Leto, ele sugere isso, que na verdade toda a volta que o Deckard dá no primeiro filme pra encontrar com ela teria sido também programada? Então, ele dá uma sugerida, mas ele não afirma, ele põe a ideia na mesa e depois tira. Não seria uma possibilidade da Rachel ter sido criada e o Deckard ter ter sido criado e terem sido colocados num grande tabuleiro de xadrez pro criador deles olhar e tipo assim, olha só, eles acham que estão tomando decisões por conta própria, mas na verdade eles foram feitos pra se encontrar, se apaixonar, se acharem que estão se apaixonando e terem um neném. Acho que tudo é possível, mas assim, tava muito fora do controle do cara pra isso acontecer, né? O cara podia ter morrido, ele era policial, cara. Porra, é muita se você sorte. Quer que isso aconteça, faz o cara ser faxineiro da porra da torre do lava vidro. Sacou? Pois é, né? É arriscado esse plano. É assim, eu entendo essa ideia desse plano e o Jared Leto sugere isso, né? Uhum. Que esse seria o plano. Mas é um plano muito maluco, sabe? É, depende muito da sorte, né? Mas talvez faça parte justamente do experimento. Tipo assim, será que se eu soltar o cara no mundo e soltar ela no mundo, eles de alguma forma, tendo sido feitos um para o outro, life will find a way? É possível, né? É possível. É o que o Jared Leto insinua, né? Ele insinua que poderia ser isso. Mas ele fala assim, mas não dá pra ter certeza. É. E ninguém faz a porra do teste VoIP-Camp no Decker, né? Eu acho interessante o começo da investigação. Com a alçada, com, sabe, aquela análise de ver, olha, o replicante teve um filho. E aí ele vai procurar aquela bilha de memória que tem a entrevista dele com a Rachel. Achei maneiríssimo, né? Muito. Isso é bem legal de rever. E como ela tá fragmentada, e eu achei que, tipo assim, é legal porque, assim, nesse momento que ele descobre a existência de um Deckard, que talvez seja interessante ele procurar esse cara. Aí porque ele tá procurando a Rachel, entendeu? Ah, teve um Blade Runner que Rachel! 30 anos atrás entrevistou e fez um teste VoIP-Camp e tem isso aqui nos arquivos. E fez um teste VoIP-Camp nessa ossada. Exato. Perfeito. É, maneiríssimo. Ele vai atrás do Geth. Pra nada, exatamente. O Geth, ele era realmente o cara... O Geth pode ser interessante. Por quê? Porque nós já sabemos desde o primeiro filme, toda vez que ele faz um origami, ele está fazendo um comentário discreto sobre algum personagem que está ali ao redor dele. O Geth faz isso com o Deca e também, eu acredito, faz isso com o Car. É uma ovelha que ele faz ali? Geth parece que é uma ovelha, um cordeiro. E se for um cordeiro, pode ali existir a intenção de Geth estar chamando K, o homem do sacrifício. Ele acredita que K, só por estar nessa investigação sobre Deca, será sacrificado de alguma maneira. Uhum. Então talvez, com isso, eu estou deduzindo, claro, não tenho certeza, que Geth sabe muito mais do que fala. Mas ele não é o cara do Battlestar Galáctica? Exatamente por isso. Ele já lida com inteligência artificial há muito mais tempo. Muito tempo, meu irmão. O cara de bigode, essa galera do bigode. O Geth, ele, no filme, no Blade Runner original, ele sempre foi um cara de poucas palavras e que sempre soube mais do que ele mostrava que sabia. É. Né? Tanto que no começo do filme ele nem fala inglês. E depois, aí você fala, o cara não fala inglês? Aí depois ele começa a falar inglês. Ele falava... Esperanto, né? Não sei o que ele falava. Palavra, né? Mas ele é chicano, né? Ele não falava castelhano. Ai, replicantes! Mas é um cara que sempre escondia o que ele queria. Ele não revelava tudo, né? E ele era uma espécie de parceiro do Deckard, né? Mas ele, até no segundo filme agora, ele fala. O Deckard é o cara que sempre quis trabalhar sozinho. Queres um burrito replicante, mano? Caraca, caralho, é isso. Eu fiquei na dúvida porque eu não entendi direito o origami. Eu fiquei tentando entender o que que era. Parecia um boi, parecia uma ovelha. Não ficou muito claro pra mim o que era. E aí eu fiquei pensando se era uma ovelha. E aí eu pensei, será que é só uma ovelha referenciando ao nome do livro? Talvez. Que ele é uma ovelha num pasto de tantas ovelhas e que ele é só um instrumento, né? Muitos significados. Ele sempre foi irônico. Sim, sim. Sempre produziu alguma obra de arte ali que traduzia alguma coisa, algum pensamento sobre os personagens ao redor dele. Então, eu acho sim que ele estava reagindo no origami à presença do cara. Não era um origami qualquer. Faria sentido, faria todo sentido. Quando o Kay descobre isso. Ele começa a desconfiar que é ele. Isso é legal, gostei. Mas aí o que acontece? I'm a real no boy. Meio do filme, ele... I'm a real boy! No meio do filme, ele começa a desconfiar que ele é o filho do Decker e da Rachel. Mas eu pensei assim, bom, se no meio do filme ele tá desconfiando, não é. Ah, eu é comprei. Muito óbvio. Achei que fosse mesmo. Eu comprei muito, também. Eu já vi muito CSI. Toda a primeira teoria do CSI nunca é. Mas peraí, rapidão. É a metade do filme, mas já tem 2 horas de filme, né? Aí tu tá achando então, você já tá cansado, fala assim, porra, cara. É isso. Que, porra, agora foi o plot twist. É, isso aí daí foi injusto da sua parte, Alexandre, porque tanto no Blade Runner original quanto nesse 2049, o timing dos filmes, você não consegue dividir com plena certeza o início, o meio e o fim. Você não tem aquelas escalas que as pessoas estão acostumadas a ver em filmes, né? Tá chegando no fim, porque tá se aproximando um ápice. Não. Não tem, não tem esse vale no Blade Runner original, nem nesse. Então você não tem como saber que o filme tá pela metade. É sempre a mesma carga pesada o tempo todo. É, isso é interessante. Tem um plot twist do plot twist, né, cara? eu achei a parte que ele encontra mais um daqueles aqueles personagens sci-fi, que tem uma característica forte da ficção científica de um mundo que não existe, que é quando ele encontra a garota que faz as memórias. Ah, muito bonito. A garota que vive numa bolha, então não pode viver o mundo, então ela mesmo é um simulacro falso, e ela mesmo cria um mundo falso que vai pra cabeça dos Blade Runner. Ela é uma artista. Agora, olha só, sabe o que pra mim faltou? Criar um link maior. Jason Statham. faltou criar um link maior com essa menina pra ela ser o bebê, entendeu? Quando descobre que é ela, faz sentido, mas foda-se, tá ligado? É, na primeira vez que eu vi o filme, eu nem vi sentido. Aí na segunda vez é que eu entendi que tem realmente uma relação. Ela chora vendo a... Não, mas calma. Essa a mulher... A lembrança e tal, não sei o quê. Mas precisava... Eu achei, pelo menos, que precisava ter um link maior. Mas essa mulher, ela pode ter um pensamento sinistríssimo, cara. Ela pode parecer uma santa ali, porque ela tá num ambiente estranho, né? Ela projeta florestas, festas de aniversário. Mas ela pode, de repente, pode ter um planejamento sinistríssimo. Por exemplo, o K não foi o único a receber aquela memória, foi? Não, dá a entender. Pois é, isso eu gostei. Vai por esse caminho. É interessante, porque ela sendo criadora de memórias e essas memórias sendo passadas adiante, infundidas em vários replicantes, cria um exército. Ela pode ser uma santinha na aparência, mas ela pode, de repente, ter um planejamento sinistríssimo ali. Interessante, Ou foi sem querer, ou é uma coisa realmente pensada, ou ela, sem querer, está criando pistas, né, e movimentando todo mundo. É, porque assim, se a gente analisar o primeiro filme, as memórias que são implantadas na Rachel são as memórias da sobrinha do Tyrell. Eles não tinham essa tecnologia de criar memória. E aí... Uma dúvida que pode surgir nessa especulação do Harold é: será que, como o Kay era um decoy, era uma nuvem de fumaça na frente dela, pra ninguém achar ela, achariam ele? Talvez. Talvez também. Tenha usado a mesma tecnologia de pegar as memórias da sobrinha do Tyrell pra botar na Rachel, tenha usado nessa menina na cabeça dele, entendeu? Então talvez as memórias que ele tem não fossem intencionais dela, pode ser, uma possibilidade, mas sim memórias dela mesmo que eles botaram na cabeça dele pra ele ser esse embuste, entendeu? Sim. A reação que ela teve de chorar quando vê a memória é talvez pelo fato daquele ser o primeiro replicante que finalmente chegou a ela. Isso, também pensei. Porque pode todos ser, os outros se escondem. Essas ideias todas são excelentes, assim, dá pra desenvolver bastante. O que eu tô sentindo falta, o que eu senti falta no filme, é realmente você ter um tempo a mais pra você ter um link com essa mulher, entendeu? Eu acho que ela é uma personagem muito importante pra ter uma aparição muito ínfima. Mas será que, colocando numa linha narrativa, isso não geraria uma... Você não entregaria com mais facilidade? Se ela tivesse um destaque maior, vai pensar, pô, peraí, por que a gente tá mostrando essa mulher toda hora? Ah, pô, ela deve ter um papel maior do que tá propondo. Pode ser isso. Sei lá, eu acho que talvez seja preguiça de criar subterfúgios pra enganar o público, entendeu? Olha pra esse filme, você acha que alguém tem preguiça? Tirar ela? Ah. agora pensando na sugestão do Harold, seria interessantíssimo, né? Se ela estivesse implantando memórias que fizesse os replicantes terem vontade de se rebelar e... É verdade, é irado, bem interessante. Ela é sabedora, provavelmente, do próprio passado. Não tenho certeza, hein? Não se tem certeza, verdade. É, não se tem certeza. Mas ela, olha, ela não implanta memória em ninguém. Ela cria memória e vende. Mas então, mas como ela vende, ela pode, dentro da memória, botar... Sim, entendeu? Uma camada ali, uma segunda camada, onde tem uma mensagem. Sim. Que triste, né? Mais uma pessoa com um trabalho melancólico, né, cara? Ela cria a memória de outras pessoas, assim. Porque ela não tem as dela, olha que sinistro. Ela não tem memória. A memória dela é um ambiente estéreo. Não, mas ela não tem a memória da infância dela. Mas é pouco, né, cara? Você se contentaria com as suas memórias de infância? Não, eu até acho esquisito como ela tem cultura pra criar outras memórias, já que ela teve uma vida prisioneira, entendeu? Nem tem internet! O Harald estava falando isso, eu estava pensando nisso. Falando, como é que ela sabe como é uma floresta, por exemplo? Ela não tem vivência. Não, mas ela tem televisão ali, pelo amor de Deus. Porra. Não tem televisão no mundo verde. A televisão é só pra dar zoom na foto. Não, eu me perguntei isso, como ela tem vivência tão rica pra criar memórias tão fantásticas? Ela tem uma Barça. Tem uma enciclopédia Barça ali no canto. Pois é. Ricamente ilustrada. Bom, de repente ela tava falando a verdade, de repente ela foi adotada realmente. Pode ser. E aí, com isso, sim, ela criou todo um conjunto de memórias verdadeiras sobre o que a gente pensa que é um ser humano normal, entre aspas, né? Mas em parte da vida dela foi naquele orfanato maluco lá de escravidão, né? Verdade. É. Talvez depois ela tenha sido... Porque ela, os pais dela ricos, que ela fala, né? Que criaram aquilo pra ela, né? Sim. Esse filme, ele continua um trend de recriar atrizes e atores ou que já morreram ou em suas formas mais jovens, né? Teve até Homem de Ferro, teve no Star Wars a Princesa Leia do PlayStation 4 e aqui a Shang Yang é recriada. E eu achei bacana. Pra mim, passou então, bem. Então, é muito bem feito. É incrível. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta aqui que é meio nitpicking, né? É isso que fala, nitpicking. É assim, o Wallace leva um tempo pra fazer um replicante, né? Ele tem que botar lá no chup-chup e aí o bicho desce e tal. Não aguento isso. Quando que ele resolveu fazer uma Rachel e como ele fez tão rápido, malandro? Opa, chama a alçada, vamos replicar. Foi dali que ele criou. Mas peraí, vocês estão falando que o cara faz os replicantes devagar? Ele não faz, não é questão de fazer devagar, ele talvez não faça tão rápido quanto ele gostaria, mas ele claramente tem uma produção industrial de chup-chups. Tem. Acho que é por aí. Mas, cara, a cena que a mulher fala assim, tem um chup-chup pronto, vamos lá ver. Pra mim é tipo assim, é um por dia. Sabe qual é? Eu acho que é aquele momento que o cara, ele faz sempre questão, que nem o dono do Jurassic Park, que faz questão de vez em quando visitar o laboratório. Olha, sempre que nasce um velociraptor. Vai ver aquele... É, eu acho que foi um momento desse, entendeu? Um momento de ver o primeiro ali, fazer um... Acho que ele tava num momento melancólico, aí tanto que ele fere a replicante, é de novo, né, que eu puxei a questão do papel importantíssimo da mulher, ele fere ela justamente onde ele coloca a mãe fala, eu não consigo fazer vocês gerarem vida, como eu consigo então, gerar. Aí que vem meu questionamento. Aí ele consegue trazer o Deckard lá, e aí ele chama a Rachel, que é uma cena visualmente incrível, essa recriação de rejuvenescimento 3D. E eles, inclusive, botaram mais ombreiras do que normalmente seria. Mas aí, cara, ele fala assim, ela não tinha olho azul, ou ela tinha olho azul, não sei. Ela tinha olhos verdes. Aí sai fora daqui, aí o cara vai lá e pá! Caralho, por que tu fez isso? Primeiro, por que você chamou ela pra falar com o Deckard? E dois, se você tem os ossos dela e você recriou, faz uma inseminação artificial antes pra ver o que dá, cara. É, isso daí, infelizmente, cara, foi um erro gigantesco do roteiro. Eu não tava concordando contigo quando a gente conversou primeiramente sobre Blade Runner lá atrás, mas agora eu concordo, cara. A mera presença dela, é um clone, né? Mas enfim, a mera presença da Rachel ali já acaba com um mistério, cara. Os ossos, de alguma maneira na trama, teriam que ser destruídos. Mas por quê? Não... Porque ele tem o DNA dela, cara. Ele fez um clone. Não, mas ele não quer... Mas vocês dizem o quê? Que uma vez que ele tem o clone dela, ele consegue replicar o que aconteceu? Veja. O clone é uma replicação, né? Ele pode ao menos tentar, né? Você o diz Deckard assim, foi... leva... Entendi, faz o... leva o Deckard pro quarto lá, bota um Barry White... E aí tá resolvida, vou entender. Não é Barry White, tem que botar um Vangelis. Entendi, vocês falaram. Mas talvez o quebra-cabeças esteja na criança. Acho que falta a peça não, da criança. Afonso, esse foi o maior furo do filme. É, cara, porque assim, ele não pegou um replicante que tava ali e jogou a pele de Rachel em cima. Exato. Gente, o replicante, essa que vocês estão chamando de cópia, a resposta é exatamente no que o Alexandre lembrou. Tanto não é uma cópia perfeita, que os olhos são diferentes. Tudo bem, mas tenta, vê no que dá. Às vezes é só uma mutação nos olhos, porra. Mas vocês acham que ele não tentou de tudo? Ele está faltando uma peça. Eu achei muito mal explicado, cara. Muito mal explicado. Que ele tinha um clone da Rachel, cara. Mas não é um clone, gente. Ela não... O olho dela é diferente. Tá, mas isso foi uma pequena mutação, cara. Ele pode fazer 30 Rachels. Ele tem o problema dele. Ele tem comida no prato dele. Ele tem o que fazer. Ele tem dever de casa. Ele conseguiu o DNA da Rachel. E, cara, a partir daí, tipo assim... Não, necessariamente. Você não sabe quais foram as condições. Você não sabe se ele passou por algum tipo de modificação para que a combinação dela com o Deckard gerasse uma criança. Então, veja, ele tem a garfo e faca, ele tem o Deckard, que a qualquer momento ele pode ter coletado o sangue do Deckard, quando ele estava desacordado. E ele tem o DNA da Rachel. É, você não precisa ir Game of Thrones para fazer acontecer. É, ele Deckard, leva esse copinho, vai ali no banheiro rapidinho, dá uma ajuda aí, você tá liberado. Eu acho que foi. Eu acho que o plot já demonstra que, não é igual, por conta dos olhos, ele deixa isso bem claro. E dois, em termos fantásticos mesmo, você falta uma peça pra completar o puzzle. Entendo que, sob certa perspectiva, talvez... Porque, because of reasons. Eu tô te dizendo, as peças estão ali. Cadê a terceira peça pra completar? Mas sabe qual é o problema? O cara tem o clone da Rachel, tem o Deckard, e existe uma criança que pode, inclusive, estar morta. Ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. Nem o Deckard, muito menos o Wallace, muito menos a replicante franjinha. Ninguém sabe. Nem o Kay sabe. O Kay só se atina disso no final. Quem é que aquela garota que ele encontrou por cagada é a filha do Deckard. Uhum. Então ele fala assim, ele não tinha possibilidade. Não era a única carta na mesa. Achar a criança pra resolver. Essa é a questão. Ah, não. Com certeza. Até porque eu fico aqui desse lado de defender mais com a Fico, mas lá no começo eu lembrei que o próprio primeiro Blade Runner não é um filme perfeito. Passou por muita revisão. O próprio diretor não acha a versão final. Então eu concordo com vocês que não é um roteiro fechadíssimo, né? Não acho. Eu não achei tão quebrado quanto vocês, mas concordo que tem essas falhas aí. Mas olha, nessa parte do filme eu já tava odiando pra caralho. Um detalhe. Sério, tava. Ó, eu vi uma vez só. Só me lembro o detalhe. Por que então ele chama a Rachel lá pra falar com o Deckard? Qual era o objetivo dele ali? Causa pra evitar ir lá pra Marte pra precisar botar ele no aparelho lá. Ele tentou dar uma amolecida no Deckard. Amolecida. É, tipo, ele falou, eu posso te dar, vão acontecer coisas muito boas se você me ajudar. Tá aqui, eu te dou a felicidade eterna. Pronto, não é isso que você quer? Você não quer recuperar a tua mulher? Aqui, ó, é clássico. Caraca, como esse cara é burro. Seu burro! What do you want? I want to ask you some questions. Agora vamos voltar um pouquinho e falar do encontro do Kay com o Deckard. Ah, sim, lá em Los Angeles destruída. Muito Fallout legal. 3. Las Vegas. Las Vegas destruído, muito legal. New Cassino Vegas. Legal, hologramas legais. Foi legal, foi bacana a cena dos hologramas. Foi bacana o Elvis, pô. Foi bacana. Foi, achei legal. Foi legal. Frank Sinatra, garrafa do Johnny Walker moderna que eu não ganhei. É. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, mas que vale elogio. Na San Diego Comic Con desse ano, 2017, eu fui num Blade Runner Experience, né, que eles criaram lá e tal. Postei fotos no Instagram e tal. E era uma recriação perfeita daquele food quarter que o Kay vai no começo, onde tem as prostitutas e tem a galera na rua, sabe? Tinha aquele negócio de comida na parede e o clube de strip no final. Cara, perfeito. Foi uma ativação. Eu achei maneiro na hora e quando eu vi no filme eu valorizei mais ainda a ativação porque... Animal. Foi foda. Animal. Ativação. Falou ativação e entregou quem é influencer. Resta saber se é bad influencer ou... Mas falando desse encontro, cara... quando apareceu aquele velhote disfarçado de década dos anos 80, eu, puta que pariu, o que esse cara tá fazendo aqui? Eles brigam, não tem nada, caraca. Ah, briga legal, cara, o Deca dando porrada no cara, vai ficando cansado, aquela apoiadinha, e porra, e aí, vamos continuar aqui ou vamos beber? Eu achei legal, não, achei. Cara, eu não comprei aquele Deca, cara, infelizmente. Caramba, é só porque os peitos do Harrison Ford sempre aparecem debaixo da blusa e é estranho. Não, cara. Só sou eu. Cara, nada ali me convenceu, entendeu? Nada. Aquele cara. Já... Não é só a interpretação. Interpretação é uma parada. Mas não é só isso. A personalidade. Aquele cara tava completamente quebrado. E ele não é assim, entendeu? É o cara que desistiu de tudo e foi se isolar há 30 anos. Por que ele não tá lutando na resistência? Você não tava convencido da necessidade. Porque o papel dele. Papel dele era. Cara, qual era o papel dele? Não tinha papel. Ele diz. O meu papel era me esconder. Era me afastar. Mas isso não faz sentido, cara. Claro que faz. Ele fala lá, às vezes pra você amar alguém, você precisa se tornar um estranho pra ela. Isso é bonito. É bonito, Dave. Mas ele não precisa... Olha só, ele não sabia onde a filha tava. Ele não... Ninguém tinha dito pra ele. Ele podia continuar lutando na resistência e não precisava se esconder. Como não? A resistência sabia onde a filha tava? Não sabia, né? Deixa eu lembrar. A resistência, claro, porque... eu acho que não. Não, sabe sim. Tanto que ela falou, um dia eu vou te revelar. A Kaolya sabia. Acho que ela e o Bautista cuidaram do parto. Uhum. E depois o Deckard fugiu durante o parto. Isso é uma coisa que eu não entendi. Eles... É muito confuso esse plot. Ela teve o parto e aí a Rachel morre no parto. Morre no parto. Só porque a gente não sabe todas as respostas não quer dizer que é confuso. Não, mas mal explicado. Aí eles largaram a garota na cidade das crianças escravas? Por um período, sim. Não, isso foi uma espécie de lavagem de dinheiro. É como se você vai lavar o dinheiro. Você vai passando a criança... E o pior de tudo, deixaram lá com o Lenny James. Que é o cara que sobreviveu a todos os apocalipses, né? É verdade, o cara... Jericho, ele sobreviveu. The Walking Dead, ele sobreviveu. Blade Runner, ele sobreviveu. O cara é o senhor apocalipse mesmo. É verdade, é verdade. O cara é bom, né? Aí você vê, até o chefe do orfanato de escravos tem uma roupa futurística, menos o Deca. Vai tomar no cu, meu irmão. Não, olha só, não é abandonar a própria sorte, deixar a criança numa cidade escrava? Então, pelo que eu entendi... A criança é tão importante? Não, foi um disfarce, gente. Chegou ali e falou assim, nossa, vou deixar essa guria aqui com você. Você não dá muita chibatada nela, não. Bota ela no canto. A gente tá como se estivesse lavando a criança, lavando o dinheiro. Vai passar por vários caminhos e vai perder as pistas. Caralho, dela. Que merda de vida. Provavelmente vai ser isso com a Rey do Star Wars, né? É isso, ó. Tu vai viver no planeta deserto, se fode aí pra gente lavar você pro mundo real. É bem que isso aí. Filho do Luke Skywalker. Ninguém disse que a vida de escolhido seria fácil. É sempre assim. Sabe o que, que eu acho que eu senti falta? Nesse Blade Runner, e acompanhando sim a discussão que está ocorrendo aqui, e eu até entendo por que o Dave antipatiza tanto com Harrison Ford, né? Eu acho que eu senti falta de diálogo bacana. De lágrimas na chuva, você sentiu falta. Exato, exato. Calma, vamos chegar lá. Eu sei que tá todo mundo querendo falar das lágrimas na neve. Mas olha só, o filme original tem diálogos interessantes do Sebastian com o casal, tem diálogos interessantes do próprio Tyrell com o Roy Batty. Nem são tantos assim, nem são tantos. Mas eu acho interessante colocar esses diálogos, porque, de outra maneira, e é isso que aconteceu agora em 2049, os personagens apenas são reagentes a acontecimentos, a situações ao redor deles. Eles não... Num filme melancólico como esse, você realmente, com esse timing, você espera que os personagens parem para refletir. Eles não param para refletir. Quem mais chega perto disso é o Wallace, com seus discursos megalomaníacos, e talvez um pouco a Fraiza, que é a babá, se não me engano é Fraiza o nome dela, é a babá da criança, que, claro, faz o seu discurso diferente sobre a revolução e sobre essa fé que eles têm na replicante nascida. Sim, eles têm uma fé, enquanto no primeiro filme, os replicantes que nós vemos são todos desesperados pelo próximo batimento cardíaco, eles querem mais um batimento cardíaco. Neste Blade Runner, os replicantes estão construindo no subterrâneo, né? Longe das vistas, estão construindo uma cultura, uma sociedade, uma fé. E tanto é que a babá, essa Fraiza, ela diz que vai dar o poder para a filha para a linhagem é que vai nos comandar. Isso tudo é uma visão messiânica interessante, importante até mesmo por conta desse mundo maldito que os caça, né? Eles não podem, me desculpe a expressão, eles não podem peidar fora da hora, porque podem ser mortos por um Blade Runner. Deus. Eu espero que um dia vocês possam me perdoar por isso. Também um sinal de humanidade, né? Acreditar numa força superior, não, pois de certa forma. Pois é. São diálogos interessantes? São. Mas faltou um pouco de importância. Entendi. As palavras não foram bem trabalhadas. Mas eu acho eles que talvez, Harold... Só um instantinho. Uhum. Eles podem dizer as mesmas coisas, mas com palavreado mais carregado de símbolo, de importância, de pensamento, de beleza, inclusive, como monólogo já clássico do Roy Batty que o Tucano lembrou. Esse tipo de coisa não acontece nesse filme e eu me entristeço por isso. Eu também. Eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu acho que, não que compense, mas eu acho que ele passa muita coisa de maneira silenciosa, como eu comentei, dessa tristeza do relacionamento do Ryan Gosling com a... É, o Kay ele reflete muito, mas ele não expressa, né? Os sentimentos são todos sentimentos ou pensamentos, não sei, estão todos presos dentro dele. É só o Ryan Gosling como serial. É, ele, você vê a cara dele, se ele tá amargurado, tá tentando estar amargurado, aí fica com raiva, dá um overactingzinho. Tanto que a parte mais interessante que você parece que ele vai realmente degringolar e se libertar um pouco dessa amarra da condição dele de escravo é quando o teste, ele falha no teste, né? Ele tá pensando em todas essas ideias, né? A garota virtual diz que ele é especial, ele acha que agora ele é especial, que ele pode ser algo mais do que um simples peão. Quando a menina diz que a memória dele é real, ele fica boladaço e dá até um berro lá. É legal. É bom. Mas de fato é mais econômico nos discursos e mais expressivo nas imagens. Aliás, Harold, olha só, você descreveu um esconderijo subterrâneo de uma resistência que tem na garota uma figura messiânica. Que lugar interessante pra criar a garota, hein? Em vez da no mundo dos escravos de crianças. No esconderijo, que tal? Mas ela foi integrada na sociedade, essa que é a questão. Ela hoje trabalha pro Wallace. É, pois é. Então se ela estivesse dentro da resistência, ela seria um alvo. Essa é a questão. Eles estão escondendo ela na cara de todo mundo. Ninguém faz ideia que existe resistência. O Wallace não faz ideia. Não, a resistência, você não sabe se ele sabe dessa coisa. Ninguém menciona. Não, mas porque ninguém menciona quer dizer que eles não saibam. Ele podia não fazer também assim. Eu sei que existe uma resistência. Isso aqui não é do baralho, não, Alexandre. Infelizmente, esse foi um tema que esse filme não explorou. Que eu adoraria. Essa pra mim era a história que tinha que ter o filme. Maneiríssimo. Não era a história do Deckard. Foda-se o Deckard. O cara tinha que chegar no cassino, tinha que ter uma caveirinha de Deckard com um copo de uísque na mão e o caveirinha de cachorro. Eu acho não que não tinha que tá ter sobrando. História do Deckard. Não tinha que salvar a Deckard. Eu acho que, eu acho, particularmente, eu queria muito mais ter explorado o personagem do Bautista, que parecia interessantíssimo. É um guerreiro, né? E a galera da resistência, infiltrada na sociedade. Do que saber o que aconteceu com o Deckard. Cara, o primeiro filme me disse o que aconteceu com o Deckard. Eles fugiram, é isso. Não preciso saber o final, que o cara tá no cassino com roupa da Ering. Olha só, pra não parecer que isso é só negócio com a roupa, ele realmente parece que tá sobrando nessa história, porque se você removê-lo da história... Não faz diferença. É, você consegue, óbvio que você tinha que reescrever alguma coisa, mas não vai fazer diferença. Ele não é essencial pra história. A garota é, a presença dele ser pai da garota com a Rachel, isso faz parte do inclusive, background legal. Inclusive, o final legal. Do filme é uma merda, porque ele se escondeu 30 anos pra não entregar onde a garota tava, aí agora eu sei onde ela tá, e o Wallace tá lá vivo. Exatamente. Agora você pode pegar o Wallace, agora eu tenho que falar pra você. Exatamente. Eu concordo que o Harrison Ford, o personagem, foi muito mal construído nesse segundo filme. Ele responde algumas perguntas importantes. Essa coisa de se separar da filha pra protegê-la, porque estávamos sendo caçados esse tempo todo e tal. Tudo bem, ele responde essas perguntas. Mas realmente, é um personagem que... Ele é reagente. É um personagem tão importante importante porque nós temos ali o primeiro filme falando sobre ele, filmando a vida dele, e de repente nesse segundo filme ele é apenas um reagente, ele não é um ativo na história. A história do Carr realmente estava muito mais interessante. Infelizmente, na balança, pesando na balança, é um personagem que sobrou na trama. Pareceu um grande fanservice sem propósito. Você pode dizer que o Harrison Ford no Star Wars, a Petada da Força, também é fanservice, pra todo mundo ficar maluco com o Han Solo, mas pelo menos ele move a trama pra frente quando morre, quando é assassinado pelo filho. Então você, caraca, você cria ódio pelo... Agora, nesse filme, como Deckard... E ele vai fazer o que no final do filme? Vai pegar a filha? Ela não pode sair de lá. Quer dizer, a doença autoimune dela talvez seja só um... o que ela acredita que tem, né? Talvez ela nem tenha doença e só tá lá pra ser isolada. O que é um castigo, uma escravidão do caralho também, né? Exato. Você é uma prisioneira da resistência. Mas beleza. Aí ele vai fazer o quê? Vai chegar na filha e agora... E agora? Ele vai fazer o quê? Agora que eu sei onde minha filha tá, vou dar um tiro na minha cabeça? Eu acho que ele não tá pensando nesse nível. Eu acho que ele tá sendo só humano. Ele tá só retribuindo ali alguma coisa. Então ele não é um replicante. Então, mas aí tá a discussão. E aí, enquanto o Harrison Ford tá lá botando a mão no vidro e encontrando com a filha dele, tá o Kay... deitadinho na escada, nossa, tomando cara, neve na cara, com a cena mais escrota que esse filme pode produzir, não, cara. Não, cara. Olha, eles morreram por dentro. Não, cara. Afonso, caralho, cara. O cara usou a mesma música. Ele, mas é claro. O resto da trilha sonora toda tem... É uma expansão. É uma referência à trilha sonora original, mas ela tem uma identidade própria. Nessa parte, ele puxou exatamente a mesma música pra recriar a mesma cena com a mesma emoção, só que pior. Não é com a mesma emoção, é só uma ode. É só tipo assim, não, olha, cara, só. Eu só uma ode, só que pior. Eu fiquei ofendido. Eu pessoalmente fiquei ofendido. Se você não pode superar o que eu acho que seria muito arriscado, tentar recriar o que o Rutger Hauer fala e tal, você pode só dar um tchauzinho. Mas ele nem tenta recriar, porque assim, a parada do Roy Barry naquela cena não é aquele momento. O discurso é uma pontuação perfeita de um crescimento do personagem durante o filme inteiro. Uma iluminação dele. Exato, cara. Eu achei bonitinho, eu achei só uma risadinha. Aquilo também foi fanservice, cara. Aquilo não melhora a história. Aquilo, fanservice. É uma repetição. Não, fanservice é o demônio. É criativo. Gente, esse filme inteiro se apoia em um fanservice, que é o Harrison Ford. Então esse é o problema. a premissa já é essa. Então, assim, se você... Essa é a minha crítica, entendeu? Esse negócio de... O Harold, ele fala e eu concordo. Quando você bota lá um easter egg, uma referência... Mas quando muda de easter egg e referência pra fanservice, fudeu. Porque aí fica a sua obrigação de ficar esfregando na cara. Não, esse negócio de demonizar o fanservice... É, eu também não gosto de demonizar. Acho que quando bem feito, é bem feito. Eu não demonizo, mas tem que fazer bem feito, pô. Só pontuando, não é que fanservice é ruim. É que geralmente é ruim porque é mal feito. Uhum. Mas se for bem feito, é legal. É. Eu gostava do fanservice quando ele chamava referência. Era melhor. O fanservice é algo maior do que a referência. Mas esfregado na cara. Aí o cara olhou assim e falou assim, o Kay tem que morrer no final. O que a gente vai fazer? Ah, ele morre na escada ali na neve. E que se a gente usar a música do Roy Barry? Alguém deve falar, não, a música do Roy Barry é pro discurso maravilhoso que ele tem. É uma cena mais icônica do cinema, uma das mais icônicas que existe. Aí ele, não, mas a gente vai fazer também. É uma repetição, cara, do mito, entendeu? É a mesma coisa. Eu achei preguiçoso, fraco e piegas. Se eu já tava chateado, eu saí, nessa hora eu fiquei puto, cara. Same, but different. mas pior. Não acrescentou pior, nada. Cara. Não é o mesmo momento. Não é. Os dois personagens morrem. Não, sim, morrem. Mas um, antes de morrer, alcançou uma iluminação pessoal. Mas é o tema, gente. O outro alcançou uma decepção completa. A história dele vai... Bom, eu acho que é só uma repetição do tema, que ocasionalmente... Mas o tema invoca, cara. Se você tocar Senhor dos Anéis ali, vai ser uma loucura. Entendeu? Você coloca sempre, o William Wallace faz o discurso dele e aí toca a música na hora correta. Então toda vez que tocar aquela musiquinha, não você pode vai lembrar. Tocar, não pode, né? Não mas pode toca, tocar. Mas ela não. Toca. É quando o Bruce Wayne... Não, mas em outro filme não. Em outro filme não, né? Não, em outro... Não, mas é a continuação. Se tiver a continuação do Coração Valente... Vai ser difícil. Quando tocar. Mas é diferente, Afonso. As músicas, os temas, eles podem vir remodelados. Por exemplo, deixa eu te contar. Olha só, o Léo vai ajudar a gente. Em Rogue One, existe um tema que é o tema dos Guardiões dos Wills, que era do personagem cego, certo? Uhum. Mas tem um peso diferente, né? Não, olha só. Mas... Esse tema, se você escutar, olha só. Ele tem uma pitadinha do tema da força. Olha, escuta só. Mas não é o tema. Olha, Léo, compara o tema da força. Agora bota o tema do Guardians of the Wolves. Então você teve, a música tá fazendo uma referência a um tema porque são personagens que têm uma afinidade de propósito, de origem, sabe, de fé. Nesse momento, ele replicou uma cena de morte de um replicante no final do filme e em vez da música ter o seu momento próprio pra dizer que é same but different, não, ela simplesmente quis ser same, quis ser a mesma música. Mesmo porque você, eu, depois que eu saí do cinema, eu fui pra casa e assisti o Blade Runner original pra dar aquela limpada. E aí... Mesma coisa do Conan, né? Quando... É, exato. E aí, não que eu tenha odiado, tem coisas legais. Até ali, uma hora de filme, eu... Menos um pouco, mas eu tava indo bem. Mas a música tema do Lágrimas da Chuva, ela vai junto com o discurso, cara. É, ele vai falando e a música mas vai... Justamente, gente. Olha só, Batman Begins. Melhor filme do Batman, do Nolan. O pessoal fala do Coringa. Do mundo. Coringa é foda, mas o Batman Begins vai fechar. O tema do Bruce, do Wayne, do Thomas Wayne, pai, ele quando toca, a primeira vez que ele faz o discursinho, como a gente falou, em todos os filmes do William Wallace e tal, o pai fala pra ele, por que caímos, Bruce? É, pra levantar, pai, tal. Toda lá no meio do filme toca o pianinho e você pariu. É a mensagem do cara, tal. Aí no final, toca não, puta que pariu, tal. A musiquinha, calma, a música, é a mesma ela não história, precisa... Cara. É a mesma história. A música não precisa vir acompanhada do discurso ou de outro discurso, pois ela justamente é pra te lembrar emocionalmente daquele tema. E, considerando que eles são robôs... Não são robôs. Eles, ok, mas a brincadeira é que eles são robôs, marionetes, que eles estão presos a esse ciclo. A musiquinha, aos meus ouvidos, eu dei um sorrisinho. Eu não tava esperando uma coisa igual, até que se fosse igual, cara, mas não tenta fazer igual. Então, não tenta fazer igual. A musiquinha, ela traz a lembrança do tema, que todos aqueles momentos serão perdidos no tempo como lágrimas na chuva, porque é o que acontece com todos eles. Mas a questão é, o Roy Batty teve momentos muito mais legais que o Kay. É... Se o sim. Cara queria usar uma música do Vangelis pro Kay, tocasse enquanto ele tava transando lá com a menina de inteligência mas artificial. Mas não funciona, mas não tem nada a ver. Bota lá o saxofone. Bota o... Tananana. Eu aguentava mais, eu aguentava esse fanservice melhor do que eu aguentei esse no final, cara. Ai, ai, ai. E você perdeu, Afonso. 4-1. Bom, apesar do linchamento sobre algumas sequências do filme, de forma alguma, eu acho que todos nós concordamos aqui, o filme é terrível, tenebroso. Não, não é. Ou mal feito. Não, ele foi feito com muito cuidado, muito esmero. Nossa, muito. Pode ter derrapado em algumas partes, mas é uma continuação justa. Eu acho que é uma continuação respeitosa, como eu falei, e criativa, porque coloca elementos novos. Acho que sim. É isso que se espera de uma continuação. Que tenha criatividade. Que se arrisque a colocar algo novo. E boa. Não uma nova Estrela da Morte. Um putz. Novo Darth Vader. Concordo. Olha aí. Concordo. Se tem alguém pra fazer um discurso bonito, a lá, Rutger Hauer, ao final desse Nerdcast, é o Android com a sua voz maravilhosa. Só de aí... chuva, Léo. Só de chuva aí. Aí cabe um lágrima na chuva. Aí vale. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.